Bueno, vamos começar a 259ª sessão. Eu achei que a gente fosse terminar na 300, mas pelo jeito não. Ainda rimou. Iludido. A gente terminar na 300, tá bom. Vai terminar na 1000 é muito? É pouco. Na última sessão, vocês estavam no plano de Heine. Na masmorra de Heine. A gente está ainda, né? Na última sessão vocês estavam. Agora vocês estão. Agora nós continuamos. Exato. Local cheio de armadilhas que eram disparadas a cada passo que vocês davam, a cada porta que era aberta. E aí o Grial muito astutamente resolveu utilizar a runa da criação, runa da velocidade, fazer um combo de runas pra fazer trocentos mil clones dele. Fazia um... Criou a sua própria ordem de lemmings das sombras. E botou os lemmings pra ir andando em fila e disparando as armadilhas pra vocês. Com isso vocês conseguiram um mapeamento do ambiente, das armadilhas onde estavam. Enquanto que, paralelamente, a Toph e a Ciri foram fazer o mapa do local por outros métodos. As plantas. Usou as plantas, né? Usamos os musgos. Os musgos que cobrem o chão para fazer o chão ficar silencioso. A Ciri utilizou os musgos para se comunicar com os musgos e descobriu o mapa do local e tudo mais. Né? E aí vocês têm um mapa da não só do local, né, mas dos locais onde tem tesouros que os clones do Grial revelaram isso pra vocês. Foi por isso que ela fez isso. E aí vocês têm aí no local, no mapa, isso, a posição onde tá cada tesouro. Musgos. Musgos compõem uma orquestra. Meu Deus do céu, velho. Ai, meu caralho. Ok, musgos compõem uma orquestra. Zalingos dá muito de orquestra, né? Principalmente quando os zalingos bem devagar, né? Pensa que isso tá gravado, velho. É, essa live. Dá processo, dá processo. Zalingos não paga processo, zalingos. Zalingos turco-libanês, né? Bom. E aí então, vocês entraram numa das salas que estava no caminho de vocês para ir para a saída, que os clones do Grial descobriram onde estava a saída, que era o local, para a direção para onde a chave estava apontando. Também vocês usaram a bússola e descobriram que a chave ela vai apontando conforme a direção que vocês vão indo. E tem um local que tem duas saídas que conduzem para o mesmo local, que é o destino para onde vocês têm que ir. A chave vai ficar meio louca, né? E vai apontar na direção para onde vocês tem que chegar, que é o destino final. Tanto faz, você vai pela direita, você vai pela esquerda. E aí os clones revelaram onde que é a saída do local, que é esse salão aqui, que é onde tem o círculo no chão. E vocês estão rumando pra lá. Enquanto que a Ciri falou, eu vou dar uma corridinha ali, pegar uns tesouros pra nós, já venho. Porque a galera não quis ir. E se afastou, né? Porém, o mais importante de tudo, antes disso, foi que vocês encontraram umas criaturas amorfas que se metamorfosearam na forma de vocês. E liam, inclusive, verdade, os pensamentos de vocês. Mano. Revelavam segredos, inclusive. Eu esqueci de se pôr em detalhe. E agora vocês não sabem se vocês são vocês ou se vocês são os clones. Teoricamente, vocês são vocês. Será porque que eu... vocês foram arrastados por um monte de clones, um monte de griéis falsos, né? Mas vocês se defenderam e conseguiram derrotar eles e escapar. E aí eles todos foram fugir, o Celerin matou todos. Né? Isso é o que vocês imaginam. Isso. Não sabem ainda se um de vocês é falso ou não. Eu acho que pelo menos um de nós é falso. Eu acho que eu sou verdadeiro. Desculpa, eu acho que pelo menos dois de nós são falsos. Dois? É. Nossa. Eu acho que eu sou verdadeiro. Às vezes um dos griel que tá lá é falso. Então pelo menos 500 de vocês são falsos. Não, tirando os clones que o Grial fez ali só pra esse lugar, eu acho que pelo menos dois de nós somos clones. E como nós vamos descobrir isso? Ok. No capítulo de hoje, Enigma de Outro Mundo, de John Carpenter. Bom, e a Ciri, depois que vocês se livraram dos falsários, foram em direção à saída e a Ciri falou, eu vou ali, então, uns negócios pra pegar pra nós, eu já venho. num lugar que a gente sabe que não tem armadilha, então eu vou lá rapidinho, não vai dar nada. E já vem. E aí quando a Ciri chegou no corredor, ela começou a escutar uns rugidos de animais ferozes, similares a tigre. Morrendo de fome. Morrendo de fome, de raiva. E de raiva. Olhou, não viu nada e foi atacada pelos tigres de Haydn. Criaturas amorfas, invisíveis, que nem visão da verdade consegue revelar a sua localização ou sua aparência. Ah, porra, e ninguém no reinado sabe como é um tigre. Ninguém em Arton sabe como é que é um tigre de Haydn realmente. Eu conseguiria ver como eles são originalmente, talvez. A forma primordial deles. O olho. Meu? Tem que testar pra saber. Vai lá, eu vou ter que usar alguma coisa pra tentar conseguir ver eles. Porque senão eu tô fodida. Tô fodida por quê? Eu passei a vida inteira batendo na cegas. Por que você não pode bater a cega também? Porque eu não treinei pra isso. Treinou. Não treinei. Treinou. Não treinei. A gente já se A gente, verdade, ligado, a gente sabe. Tem razão. Só você fechar o olho e começar a bater. Faz. Se acertar, acertou. Se não acertar, já. Eu sei como a Toff faz, é verdade. Ok. Agora eu vou usar. É, me comeu aqui também, Di. Tá foda, velho. Tá. Bombado. Ah, mas aquela fusão de mente foi até que boa. Foi. Vai salvar a vida agora? Não, é que tem umas horas que é bom isso. Porque aí, tipo, o Di pode fazer coisas que eu sei, eu posso fazer coisas que o Di sabe. Não, acho que no meu caso é mais difícil, porque se for pegar coisa, por exemplo, de druida, não conseguiria, porque é poder divino. Nesse caso, não conseguiria. Eu saberia fazer, porém não tenho treinamento. Mas sei lá, tem muita magia que eu tenho que eu acho que tá na sua lista e que teoricamente você poderia fazer. Teoricamente. Porque você sabe. Uhum. Você só não tem um grimório. Recurso. É. Eu sei como funciona. Você sabe, mas você sabe como fazer. Sim. Ele só me estudou. Teoricamente, ele poderia fazer qualquer magia que eu sei que não é divina. Que tá na lista de mago, por exemplo. Uhum. Então... Mano, isso aí é um puto de um cheque em branco que eu dei pra vocês que vocês não têm noção. É. Um puta de um cheque em branco. Eu podia ter feito isso com todo mundo. É, a gente pode fazer. A gente tem runa da mente e nós fazemos o que você quiser. Aí cada um liga com um. Ok. Eu já linkei pra onde também vamos? Pro labirinto ou pra morte? Pra morte, lógico. Pra ver se foder. Pra morte! Siri. Oi. I need you to roll initiative. Oh, shit. Rola a iniciativa. Cadê o meu? Peguei nem um hoje. Você não fez a runa do primórdio, né, Deus? Ainda não, Lucas, desculpa. É, imagina, eu ia mandar pro chão e acabei esquecendo, mano. É complicada a coisa, essa caneta não funciona mais. Alguém joga fora, por favor. Foi jovem. É bem isso. Pernilão, filho da puta. Tá, pra mim, mastigando aqui, velho. Se fosse... A gente não vai rolar o dado dos deuses? É verdade. Sim, dado dos deuses, com certeza. Bem lembrado. E me dêem aqui o... O Rain. O Rain, que o Rain tá fudendo com o dedo de vocês. É Linwu e eu acho que é Lena, ou... Isso aqui qual? Lena. Lena. Lena. Lena. Ok, tá, isso vai causar dano mínimo se ele... Lena tá morta. É Mará que é dano mínimo. Que é da paz. Lena tá morta, é verdade. Ah, então é verdade. Rerola. E aí? Lena não tá influenciando. É verdade. Então rerola e não pega o reroll. E não come o reroll. É, teoricamente sim. Sim. Tá na top. Tá na top. Linhu e tá na top. Linhu, pega aí o que faz Linhu aí. Vou pegar. Veja os seus bônus aí. Linhu, você ganha desvantagem em bagulho que não é honroso, né? Tipo em... Você não pode enganar. É. Ah, então tá ferrada, tá, sim, ele tá ferrado hoje. Vou depósito, mas vai ter desvantagem. Então ela vai jogar tudo com desvantagem, então. Vocês têm desvantagem pra enganar e os meus personagens têm vantagem pra enganar. Não, a gente tem vantagem, a gente tem desvantagem contra a punga só e vantagem contra a enganação e furtividade. Ah, então Linhu, acho que entrou pra equilibrar o jogo a favor de vocês. Isso. Linhu, acho que ele não é. Ele deve ser da enganação, Linhu, não é? Hã? Não, Linhu é da honra, ele é o samurai. O bagrão. Aí. Tá na Tó. Todos os PJs usam perícias como se tivessem treinamento nelas. Se já tiver treinamento. Tem mais 5. Tem. Se já tiver treinamento mais da metade das perícias, escolha 3 pra duplicar o bônus de proficiência ou escolha uma pra triplicar o bônus. Muscular, o que nós vamos fazer? Caso aí de conhecimento, né? É. Arcana, por exemplo. Isso, perícias padrão. É verdade, como as runas são perícia, pode ser uma runa? Sim. Tá, porra. Triplicar uma runa? Triplicar uma runa? Eu já quero triplicar minha runa de velocidade aí. À vontade. Eu quero triplicar a runa do forro. Pode triplicar, gente. Pra acabar dando de pau. À vontade, divirtam-se. Tá uma merda, mano. Você tá deixando, então vai ter que... Eu medo. Acho que vai ter que ser, porque eu só bato com runa. Me digam só, qual que é o caminho que vocês estão fazendo mesmo? A gente tá indo no D. Hã? Que caminho você tá falando? Ah, o caminho mapa. Do mapa. A gente tá indo no item D aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Você, eu sei. Isso. Os meninos estão seguindo esse aqui, ó. Cadê as armadilhas que o grupo vai enfrentar? Caramba, eu não sei. A gente acabou de passar aqui pela 4. Certo. Eu dobro 3, aí a gente vai enfrentar a 8, acho que é. É que eu não sei. E a 11? Vai depender muito das suas circunstâncias. Qual que vem na sequência aí? 8 e 11. 8. 8 é a flecha desintegrar. E a 11 é a agulha de obliteração. Ah, você tem anotado aí, obrigado. Tenho, tava procurando aqui, não tava achando, falei, fudeu. Não, tenho aqui até quais são os itens em cada letra. Sim, tem que a gente tá anotadinho, mano. Bonitinho. Então, esses bagulho que a gente tá aqui, a gente... Mas tem que pensar, se a gente for passado aí, o que vai ser depois? Então Siri. Pera aí, que a Siri vai duplicar então, umas paradas aqui. Ok, duplica suas paradas. Enquanto a Siri tá duplicando as paradas... Parece que a maioria dos inimigos que a gente vai enfrentar, a gente não vai conseguir ver eles. É preciso duplicar 3. Bônus de proficiência. Não, aqui dentro. Até no final da mais boa, é passado aqui pra outra, cara. Então, tô pensando em duplicar 3. Duplicar 3 é bem melhor. Não, eu tô pensando, só que eu queria ver qual que vai ser as mais úteis... Nessa parte do jogo. Vou duplicar uma que eu não uso muito. Interessante. Guiados pelos clones do Griel, que mapearam os locais onde tem armadilhas, e pelo mapa que a Ciri junto com você fizeram, vocês avançam até chegar ao próximo ponto onde tem armadilha. Alguém joga um de 6, por favor. 6. Ok. Vocês chegam até o próximo ponto onde os clones do Grial disseram pra vocês que tem armadilha. Mas você pegou a sacolinha, pegou a salsicha, tá vendo? Não. Tá aqui, ó. Salsicha é essa que você pediu. Salsicha. Eu vou esperar os meninos comer, aí se precisar eu faço elas. Tá bom. Quer ficar em cima mesmo? Pode deixar, não tem problema. Percepção, vou brincar. Não, uma queimadinha. Tá, intuição também vou duplicar. Qual que é a próxima armadilha? Vê aí. A gente tá no 6. A gente tá aqui, ó. De... A 3. Próxima armadilha é o 8, aqui em cima, ó. 8 é flecha desintegrante. Vai, atletismo, vai. Agora vai ficar interessante eu mexer, brincar com essas criaturas. Pronto, eu já tripliquei. Flecha desintegrante. Já dupliquei. Tem alguma outra informação anotada aí? Não. É 8 ou é B? É 8. Aqui são todos os números de IA. Os itens vermelho, são letras. Eu vou pegar um pãozinho. Pô, tava quentinho na quinta saída. Chegou. Tava quentinho. Tá quentinho. Ai, você quer pãozinho, amor? Eu vou querer. Um pãozinho já. Não, depois. Depois? Aham. Como é que tá descrito aí a armadilha? Flecha desintegrante. É, se o cara disparar ela vai sumir no ar. Tá, ok. Certo. Vocês chegam até o ponto onde os clones assinalaram e onde o Grial viu os seus clones desaparecendo. Completamente. Vocês estão parados nesse corredor aí. Nossa, velho. Prenilongo? Prenilongo. Eu sou de atividade. Qual que é o ponto aí? Mostra pra mim. É aí ou de baixo? É. É o 8. É o 8? É. Ah, ok. Tá. Já tá chegando com a mana. Vocês estão vocês abrem a porta, era uma porta secreta, né? Abrem a porta e aí vocês chegam nesse corredor aí, que ele termina ali numa encruzilhada. Esse corredor, ele é todo feito de pedras. Blocos de pedras empilhados, blocos de pedra grandes, tá? De cerca de 30, 40 centímetros cada pedra retangular. Eles são perfeitamente empilhados, perfeitamente alinhados, para não ter uma fresta sequer entre esses blocos, certo? Vocês chegam no ponto em que os clones do Grial desapareceram sendo desintegrados por flechas, que vocês não sabem exatamente de onde elas vieram. O Grial, ele não conseguiu perceber de onde essas flechas vieram. Vocês sabem que ali naquele ponto tem alguma armadilha. Diante de vocês tem um arco de pedra que forma como se fosse uma chama de vela, tá? E entra nessa encruzilhada. A partir dessa encruzilhada, vocês veem outros três arcos que saem à direita, à esquerda e à frente. Os quatro arcos iguaizinhos, são blocos de pedra empilhados, formando em cima um arco que tem o formato de uma chama de vela. Certo? Os caminhos que vão, os quatro caminhos aí, incluindo o caminho que vocês estão, eles são iluminados por aquelas tochas de chama contínua, tá? São tochas mágicas que estão iluminando o local. E vocês olham no chão, vocês não veem resquício dos clones do Grial, e vocês não veem sequer resquício de flechas que possam ter atingido eles. O que vocês vão fazer? Chorar? Aqui é onde o clone Grial disse que tinha as flechas, né? Provavelmente. Eu não consigo sentir nada desses clones. Eu não consigo ver nada. Eu consigo ouvir alguma coisa? Fala a percepção. Perception. Tá. Então, duplicado rola com vantagem, né? Quando tem duplicado. Hã? Não. Rola normal? Você duplica o bônus de proficiência. 11 vocês agora, mais 12? Uhum. Então vai, você soma 12 ao teste. Tá. É que eu não lembro se eu tenho vantagem, né? Dá uma olhada no ar. Porque ela é treinada, então eu não lembro se tem vantagem ou não. Bom, acredito. Se eles passaram aqui, pode ser que as flechas sejam disparadas em X, talvez. Tá, 19. Com 20, 39 mais 12. 39, 51. Tu tá em completo silêncio no local. Ah, porra, velho. Eu não consigo escutar nenhum barulho aqui. Vai batendo na quina, vai dando umas batidas pra ver se tem algum mecanismo, se não é mágico. Às vezes tem algum mecanismo, alguma. Tá, eu bato o cabo buraco do machado no ponto que ele falou, Diego. Vai batendo assim, ó, tipo, vai dando. Pra ver se tem algum caminho ou alguma parte ou que sai assim. Pra ver se sai algum eco ou se sai, tipo, se ativa algum mecanismo ali nas paredes. Eu vou batendo aqui, a hora que eu, tipo, vamos supor que eu desci a extensão do meu alcance da mão e não ouço nada. Vai bater de um lado, eu bato do outro. É, então vai bater, eu levantei aqui, eu bater aqui. Se não ouvir nada, o que eu faço? Pego minha espada, já, com a corrente. Jogo o limite dela também pra ver se ativa alguma coisa, algum sensor. Ok. É investigação, né? Isso. Os dois rolam? Os dois podem rolar. Vocês estão fazendo, batendo em que local? Escreva pra quina, mim. Na quina da, tipo... Na quina da onde vocês entraram, da onde vocês vão. Tem alguma muretinha ressaltada, tipo muretinha ali, que nem a parede ali, ó. Aham. Uhum. Mas então é ali que a gente tá batendo. Tá, mas... Vamos ilustrar pra gente direitinho. Entramos aqui, ó. Aqui tá encruzilhada. Aqui vai pra esquerda e vai pra direita. Aqui do meu lado tá a quina. Eu tô batendo nessa quina aqui, ó. Ele tá batendo nessa quina aqui. Uhum. Provavelmente a gente. Vocês estão entrando por aqui, ó. Não. Tanto faz. Tá batendo. Entrando aqui, por aqui. Né? Tá batendo nessa quina e tô batendo nessa. A gente tá entrando aqui, ó. Então eu tô aqui e você tá do outro lado. Tô batendo na quininha aqui, na altura da minha altura mesmo. Tá dando batendo uma quina aí. Isso, tô fazendo aqui, ó. Aí depois a gente vai fazer a mesma coisa, mas pra frente. Caso não ativar nada aqui, a gente vai vir nessas aqui e bater nessas daqui. Não, cara, eu falei, a hora que eu terminar de bater, eu vou pegar a minha espada com a corrente, vou jogar na frente pra ver se tem algum sensor. Ah, tá, só pra ver se ativa aqui. Aqui, jogar no limite dela. 3,5 metros eu vou puxando. Certo. Ah, tá, beleza. Não, e vou. Pra ver se tem sensor aqui. Eu achei investigação dos 50 redondo. 50? Deixa eu ver. Investigação. Jogou com desvantagem? Não, o meu jogo com vantagem. Não, você não precisa jogar com desvantagem. Tá, eu jogo com vantagem. Jogo eu preciso? Normal, então? É, não, joga normal. Já valeu o seu teste. Tá. O meu com desvantagem você ou você sim com desvantagem? Pra fuder mesmo, né? Cadê? Oi! Ah, dá bem, 17 os dois. Vou ver se tem estoque. Então, 17 com 15, 42. Não, 32. Para 42 aí. Não, 17 com 14. Não, não é 30. É 32. Eu tá falei 32. Tá certo. Eu falei 32 e ele tá certo. Eu falei, caralho, velho. Você tá olhando pra mim. 7 com 7 é 14. Não é 12. Tão loucão. Olha, é 15, né? Então até 32, tá certo. 30, nossa, eu tô louco. E vocês mano. Dois? Joga aí 5 de 20. Tá porra, velho. 5 de 20. Tá 2 aí, tá 3 aí, vai. Ai, deu ruim. Ó, 1 deu 1. Some os valores. Somar os valores? Tá. 20, 8, 34, 46. 46 flechinhas. Você tá gastando com o ponteiro com o seu pau? Caralho, eu consegui que não descer. Porra, consegui que não descer. Com o ponteiro, te joga, malandro. É, tá aqui pra fuder nós, mano. Óbvio. Que bom que você sabe. Caralho, certo. Achei que você tava fazendo acertando uns aí. Vocês estão então tateando com seus itens ali. O meu acabou mesmo. Acabou mesmo? Tô batendo no cabo do machado. Batendo no cabo do machado, passando a mão. Eu sinto, né? A vibração pra mim é melhor. Ok. Tentando detectar. Estranhamente, aquele que eu descrevi lá atrás, né? Essas paredes elas não emitem eco. Uhum. Certo. O negócio é coberto de musgo. Só um detalhe, eu tô focado em questão pra ouvir o barulho. Se sair algum mecanismo, tiver algum mecanismo que eu tô batendo, de algum disparo. Certo. Como se fosse um arco tirando uma flecha, o barulho do. Ok. Cortando o vento. Perfeito. Mas vocês vão batendo ali, não ouvem nenhum ruído estranho. Tá? Você não consegue perceber vibrações reverberando rocha dentro. Tá? Primeiro, porque tem aquele musgo que cobre tudo ali, que abafa o som. Né? Segundo, que essas pedras parecem ser de algum material estranho. Que parece que é um material que absorve vibrações e não as passa adiante. Antiacústica. Exato. A impressão que vocês têm é justamente essa. É um ambiente antiacústico, um ambiente preparado para ser silencioso, furtivo. E vocês não ouvem nenhum clique e não acionam nenhuma armadilha nesse tempo. Tá. O que vocês fazem? Aí eu pego a espada e jogo no centro aqui junto com a corrente, minhas espadas. Deixa eu ver se... Você joga a espada assim, ela cai ali no chão, dá 4 quicadas e quando ela dá essas 4 quicadas, na quarta quicada, né, ela pinga uma vez, pinga duas vezes, pinga três vezes, ela pula mais alto, dá uns rodopios no ar e cai no solo. Quando ela cai no solo e você vai puxar, chove assim dos batentes, chuvas de flechas assim em direção ao centro. Onde a espada fincou, caiu. Pega toda a encruzilhada ali. Pega o quadrado inteiro. Toda essa área da encruzilhada. Tá, mas a gente aqui nesse quadrado que a gente tá. Pega. Pega o quadrado inteiro. Olha só o quadrado aqui. A gente tá no limite do alcance. Fora do alcance, a gente tá no limite fora do alcance. Se a gente desse um passinho, pegava mais. Rola em percepção. O que eu vejo? Eu tiro um 20, né? É sempre bom. Quase. Tá, já se preparou? Já. 102. Então, 20. Você se arrepia imediatamente, top. 32. E você sente pena dos griels que passaram por ali? Porque você não lembra deles. Você não lembra deles? 32 com porque 12, eles foram obliterados. 44. 44? É. Você também olha e reconhece imediatamente. Quando as flechas atingem o solo, certo? O próprio solo ali na frente ele ondula e as flechas elas desaparecem. Como se elas entrassem no plano? Como se nunca tivessem existido. Não, não são flechas de desintegração, vocês... são flechas de obliteração. Exato. Mas é estranho porque. Por que o chão não foi afetado? Será que o chão também é preparado para isso? Elas são ondulação, parece que tipo, tivesse atravessado por um plano, por outro plano. Praticamente o plano de onde elas vieram. Não sei, mas a gente tem que passar aqui. Bom, ali onde uma espada caiu, é onde eu acredito que seja o... Talvez o chão seja a ativação, se a gente passar voando. Passar voando não, eu vou passar de uma vez só. Eu faço passo das brumas. Eu só tenho das sombras. Você tem acho que do anel do Griel. Não tem. Do anel do Griel. Do anel do Griel tem. Vontade. Que legal. Primeiro vocês vão passar as coisas aí dentro, né? Ô, oh, meu caralho. Pô, então eu não vou usar, né? Tipo, o cara foi na frente, peraí. Eu não sei se eu tenho. Aquele cara que, tipo... Aquele cara vê o anelzinho do Grêmio e fala, puta, não sei se eu tenho. Será que nesse anel tem? É. Não tem anel mesmo? Olha, é só IG, não dá, não tem anel, velho. Ai, não dá pra ir, né, perdi, gente? Não dá, velho. Perdi o anel. Top! Oi. Fala tudo, doido! Ah, qual que é a distância que você se deslocou aí? Passa das brumas é 9 metros. 6. 6 metros, né? Uhum. É que eu acho que passa das brumas é 9, viu? Não sei se dá pra escolher. Sim. Menos. Não, se não dá. Não menos, dá. Dá. Tá. O limite é 9, mas dá pra escolher. O limite é 9. Eu também não fui, falei. Eu acho que você vai jogar como se fosse teleporte normal pra ver se você vai na direção que você quer ou não. Justamente por causa da ondulação aqui do bagulho, que eu acho que é por um tipo de um portal. Bem, bem possível. Atravessar isso aí vai interferir no espaço. Isso que eu falei pra voando. Dá pra arriscar voar, mas nem fudendo, nem ia passar na velocidade. Mas às vezes o que ativou foi quando a bagulha. Sim, pegou no chão. Então, tipo, sim, no nosso entendimento, que joga um D10. É quando a gente pisa. Agora, a gente não sabe se, tipo, jogar o bagulho no ar, pegar uma pedra e arremessar ela. Quando a pedra viaja, vai ativar e vai cair lá na frente. Na dúvida, já passei. Eu acho. Vou torcer pra chover. Você dá o passo das sombras aqui, que merda que vai dar. Você faz? Dá o despacito. Pronto, despacito pra trás. Ah, 5. Entendi. 5. Joga outro D10 e multiplica por ele. Despacito. Pelo 5 ou pelo que caiu? Pelo 5. Então deu 8, 40. 40. Ah, porra, 40 frente. Ó, gente, a gente tem dois aliados. Se vocês quiserem usar, vocês escolhem quem vai ficar com cada um. Uhum. E recebe os bônus, já que só não veio na sessão. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Joga um D8. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que a Elizabeth me... Ufa, deu muita sorte. A Lisbeth me bonifica mais e... É 3 metros. É 3 metros. Qual que você quer, mano? 40% arredondando para 50 daquele que você tentou se deslocar. Você teve um off-target e um mishap. Você teve um... Fora do alvo e uma falha no teletransporte. No seu passo da... Você sofre. Peraí. Nossa. 5 até 10. Vai tomar um danizo aí. Uhum. Nossa senhora, mano. 5 até 10. É. 3, 6, 9, 10. Você sofre 10 de 10 de dano de force. Não absorve. Tá absorver? Não, por favor. Ok. Nossa. 10, 20, 30, 40, 49, 58, 60, 69, 76, 82 pontos de dano force. Eu não sei, eu tenho que sempre perguntar, né, Dito? O quê? Pergunta se eu caí. Se eu caí. Ah, não, a nota okay. Só fiz a seleção molecular. Não. Nossa. Mor, não usa nenhum tipo de teleporte. Ai, meu braço. Poxa, como que eu passo aqui? Vai andando. Tô brincando, não tô lá. Acho que deu alguma estabilidade aqui. Você, o poder seu ou do anel? Meu mesmo. Meu. Eu não tenho anel, esqueceu que os braços da tua foi destruído. Sim, sim, não. Só pra sempre confirmar, né? Peraí, mano. Deixa eu você se concentra uma... no ponto pra onde você vai, se desmaterializa, conjurando magia, pra aparecer naquele local. Você surge naquele local, alguma coisa tá errada, você se torce toda e você é toda desmembrada, sua constituição molecular, você é arremessada com tudo contra aquela parede ali. Tá? Você se choca contra a parede e aí você cai no chão, você tá caída no chão, Toff. Tá? Você tá caída e toda desconjuntada. Tá? Aos poucos, seus membros, conforme você vai retornando do teletransporte, né? Suas moléculas vão se juntando novamente. Você vê que seu ombro ele faz assim, assim clac, clac, clac, clac, e vai voltando suas partes ao local correto. Ah, porra, mano. Ai. Sorte sua que você não levou o mosquito com você. Eu sou da hora. Se você fizesse teletransporte e carregasse uma mosca voluntária, você tava fodido. Por quê? A mosca. A mosca. Tem minha mosca? Que entrou uma... A mosca? Não? O cara entra no teletransporte junto com o mosquito e aí ele combina o DNA dele com o mosquito. Fez Jurassic Park. É o Jeff Goldblum. Murray, não usa nenhum teleporte. Tenta passar correndo o máximo que você conseguir, usa a roda da velocidade, não sei, mas não usa teleporte. Faço, então eu usar algum... o voar correndo da velocidade. Já que a gente entende que o mecanismo aqui ativa com toque. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tô! Meti o Xavier agora. Tô. Meti o Xavier. A hora que vocês chegarem no corredor aqui, não. Ô, Jeff, eu vou, tipo, abrir a asa. Pra passar. Aqui tem flechas. Vou, tipo, me dar uma levitada. Integrantes. Mas vocês já passaram? Eu vou passei. Usar um pouco da. Eu vou usar a runa da velocidade. Porque eu acho que eu vou precisar de ajuda aqui. O que aconteceu? Tem uns bichos aqui. Pra poder chegar aqui do lado da Toff. Droga. Murray. Murray. A Ciel, você tá ouvindo a Ciel? Ela tá em perigo. Tem uns bichos aqui. Um pulo tigre na Ciel. Onde ela tá? Não fala que ela foi atrás de tesouro. Eu falei pra vocês que eu ia. Vocês falaram, não, vai sozinha porque nós não queremos ir com você. Ciel, onde você tá, Ciel? Tô no item D. Ela tem a que gente parar. Marcou no mapa. Ela tem que parar com essas manias, mano. Onde tá o mapa? Você levou o mapa? Não, eu não levei. Por que eu vou levar o mapa? Mura, você levou, tá no item D. Peraí. Já sei onde ela tá. Inspiração. Meu Deus do céu, mano. Droga, fica aí, eu vou voltar. Vamos atrás do Ciel. Você consegue me acompanhar na corrida? Consigo, já na ronda da velocidade eu consigo. Então beleza, vamos nessa. Já, eu uso a ronda da velocidade, a minha tá triplicada. Nossa! Se ele, tô chegando. Eu acho que eu não consigo então acompanhar com ele com a ronda triplicada, né? Acredito que eu tô aqui. Com a minha tá normal. Se ele, tamo indo. É que eu, aí. Tudo bem? É que eu deixa eu ver se eu tenho a ronda da velocidade, um mano. Eu acho que eu não tenho, lembrei. Eu acho que eu não tenho a ronda da velocidade. Não. Por que não. Você triplicou pra você não tem carta? Eu não tripliquei. Se você triplicar zero, é zero. Ele triplicou. Eu tripliquei. Enquanto eu isso, enquanto vocês correm, a Ciel está encrencada. Ah, eu só tenho bagulho elemental, só. É, mano. Só tem elemental que você pegou, né, cara? Quanto foi sua iniciativa, Ciel? Foi 34. 34. Pra ajudar. A do vento, pra dar porém, da velocidade. Porém, antes aumentar meu voo. Eu tenho ação preparada dos meus tigres. É, eu não fico surpreso se é por isso. Um guardanapo, um pratinho, senão eu vou embucetar. Tem sim, então eu vou embucetar tudo aqui. Então eu vou ter que usar a runa do vento pra tentar acompanhar ele voando. Vai ganhar um pra ter um pouquinho de fôlego pra alcançar ele? Ah, o cara tem uma runa do vento triplicada, a runa de velocidade triplicada. A minha tá normalzinha, tá no básico do treinamento. Tipo, vai ser um americano tentando acompanhar um africano na maratona. É isso aí. E um americano gordinho, né, cara? É. É redundante. Redundante. Vou acompanhar um azembo. Um americaninho de bosque que eu acompanhar um azembo. É. O tigre tem três tentáculos. Eita, tá, porra, mano. Só um tigre, uma lula. É, eles chamam de tigre, mas não é um tigre. É. Cada criatura de Heinen e duas garras somente, porque ele tem só quatro patas. É só panteras locadoras, por enquanto. Joga um D6. Faltou D6. 6. Tem seis. Siri, você sente o hálito quente de três criaturas cercando você. Ei, duas assim pela direita e pela esquerda, uma assim frente a frente com você. Já tá ali, já você sente o hálito quente da criatura abocanhando, das criaturas abocanhando você. Tá? Você se sente envolta em tentáculos ao mesmo tempo que um par de patas tenta rasgar o seu corpo. Certo? Você tá em forma de elemental de magia, né? Ok. Vai perder o elemental. Elemental nunca gosta. Você é imune a quê com como elemental de magia? Muitas coisas. Quero saber essas muitas coisas. Quero saber se eu consigo te atingir. Eu sou... A condições, você quer saber? Condição, danos. Tipo de dano. Danos? Danos. Danos. Somente danos. Poison, psíquico... O básico, né? Armas mágicas. O básico, armas mágicas. Fogo, gelo, veneno. Ah, praticamente force, tudo, menos necrótico e elétrico. Menos obliterante, ela é. E eu acho que é ácido também. Dano físico te acerta, então. Não. Não? Dano não mágico? É. Não. Não? Não, aí por mim. Ah. É porque eu tô vendo as duas imunidades que a gente combina. Ah. Também tenho essa imunidade, okay. Mas nem uso mais essa imunidade porque tudo criatura mágica. É tudo criatura mágico, então hoje. Faltou uma rolagem. Então pra mim não adianta muito mais só a imunidade. Porque eu só sou. Então rola um D. Ele fala de lobo, só não sou imune, é prata. Um D100. D100? Tem 50 ou menos, você se fode. Olha, 11. 11. Boa! Mas calma que eu posso enrolar se eu quiser. Tô descida. É 60 ou menos, você tem que tirar 60 50, ou menos. 50, 50 ou menos. Os meus resultados. Metade pra cima eu tô bem. É 50, né? Eu achei que era o contrário. Eu achei que era metade pra baixo, eu tava vai bem. Lá? Eu vou. Ok, vai tirar 14. 51. Nossa senhora, mano! Ali, ó! Se fosse uma dezena no 1, ela tá fodida. Ai, só que a dezena foi no 5, mano. Tá. O seu 5 vira 4. Ah. Deixa eu ver isso aí. Eu acho que é só em D20. Não? É um dado. Raine ativando. Desde que seja D20. Raine mostrando as garrinhas dele. É isso que tem de D20 aí. A carinha dela de infelicidade, mano. É porque ele vai me dar dano obliterante, mas. Exato. Eu sei disso. Eu sei o que, que é já exato. A rolagem. Exato. É elementar. Você sente um hálito quente, mas ao mesmo tempo frio e familiar. Das três criaturas que estão te cercando. Uhum. E a criatura. Você quer salvar ela mesmo? As criaturas atacam você. Tudo bem. Então são 3, 6. Vamos só 10 ataques. Não. Vou deixar ela aí, vamos começar o desafio. Tá bom. É, ela não faria a mesma coisa por nós, não. Você não tá vendo as criaturas, né? Não, mesmo. Tem percepção a cegas. Só se eu usar o da top. Tá, fazer uma não tem, não. Tá todo tem, esse tesouro pra depois ir pra atrair heróis. Tipo, falando isso mentalmente. O bagulho da telepatia. O que você falou? Eu não ouvi. Não, pra ele que eu acho que aí, melhor a gente não ir não, que ela não faria isso pra nós não. Ela ia catar todos os tesouros primeiro antes de ajudar a gente. Então não vamos ajudar ela não. Vamos passar do desafio. Primeiro ataque, mordida. E quem sabe não passou o desafio, ela vem junto. Até, quanto que é sua CA? Não, quanto você tirou? Como que é sua CA? 73. 73, errei. Segundo ataque, outra mordida. Terceiro ataque, mordida. Confirma. Quarto ataque, mordida. Opa! Quinto ataque. Esses bichos só mordem, não dá patada, não dá. Foram 5 ataques. Não, é tentáculo são ou mordida? 3 mordidas. Joguei 5, né? Isso. 2 garras. E agora vem os ataques tentáculos. De tentáculos. São mais. 6 ataques, porque cada um tem 2 tentáculos? Então é 10 no total. São 10 ataques no total. Ele já jogou 5. Tem que jogar mais 5 ataques. Chegaram só 3 que estavam se atacando. Por isso que eu falei, não, não, são 10 ataques no total. 3 cabeças e 2 patas, 5. Não, não são 10 ataques, não. Não são 10 ataques, ele tem 4 patas, então ele dá 2 golpes de gato só. Então são 8 ataques. Então são 5, então tem mais 3 ataques de tentáculos. Sério, é um dado. Os ataques de tentáculo tá tudo baixo, mano. Aí. Nossa, que ruim. Que ruim. Eu acho que isso me acerta com 20 só. Também acho. Que ruim, que ruim. Por causa do da imunidade, mano. Deixa eu ver, não sei. Não, não é porque não é, porque minha CA tá alta mesmo. Também. Certo, Cielo. Você percebe, tem duas garras tentando te arranhar, não conseguem ferir você. São 3 tentáculos que tentam se enroscar em você, se enganchar em você pra te ferir, não conseguem. E 3 bocarras que tentam abocanhar você e não conseguem. Vamos só fazer uma coisa? Joga percepção. Tá bom, vou jogar percepção antes do que eu vou fazer, tá bom? Certo. Gasta seu 20 aí. 20. Pior que ela gastou mesmo. E eu vou. Mas o, que eu vou, o que eu vou fazer, ah, não, eu não jogo dado. Eu pego a cartinha sim, eu tô em combate! Estranhamente, Siri, você foi atacada por apenas uma criatura. Sério? Sério. Que da hora. Você sente 3 cabeças, 3 tentáculos, 4 patas. E é uma criatura. Que da hora! É uma criatura só. Um cérebro. E não, já que é uma criatura só, vai tomar atacar, um assassino, mano, fantasmagórico. Cada ataque, tipo 3 cabeças. Faz um. Será? Deixa eu ver o que, que faz. Tipo uma pantera. Pantera faz. Não, tipo um cérebro, 3 cabeças. Não, sim, mano. Do... entendendo. Vamos sumar uma pantera. Pantera que deslocadora. Deslocadora. Fica. É uma pantera da. Eu vou jogar sabedoria, né? Provavelmente. É uma pantera da Game. Eu não lembro, vou ver o que, que é, eu não lembro. Conhece? Pantera da Game Mania? É. Pantera da Game Mania. Faz sabedoria aí. É. Sabedoria? É. Ex-locador. Ex-locador. Não é deslocador. Ela é ex-locadora. Meu Deus do céu, velho. Você colocou nesse molho da salsicha? É. Ketchup com sal e maionese e barbecue. Eu gostoso. Deu 17 no dado, né? Não sei, não vi. Foi. Mais 24, 41. Basicamente, você podia ter falado de... que deu menos, né? Já que 41. Perguntou, você falou, deu 10. Falhou! Falhei? Falhou! O que acontece? Você vai. Ó, você mexe com os pesadelos de uma criatura que possa ver dentro do alcance. E cria uma manifestação ilusória dos seus medos mais profundos, visível apenas para a criatura. O alvo deve realizar um teste de sabedoria. Se falhar, ficará amedrontado pela duração. No final de cada turno, você pode refazer o teste antes da magia acabar. Aí ela vai, como ela falhou, ela vai sofrer 4d10 de dano psíquico, 4d12 no nosso caso, né? Aí se passa na resistência. E se ele for imune a medo? Eu imagino que não funcione. Então não funciona. Eu imagino que não, pelo menos. Só botar de magórico? É. Não funciona. Não funciona. Ok. Não, é só porque é de graça, eu falei, vou testar. Quando você dispara a magia em reação ao ataque da criatura, certo? Imaginando que você vai conseguir afugentar a criatura, você nota algo curioso, tá? De uma das 3 bocarras, pinga algo que você não consegue enxergar. Você só escuta o som de uma gota caindo no chão. Quando você olha pro chão, você vê um pedaço do chão sendo... obliterado. Opa. E em segundos você olha e pra aquilo e fala, não, isso sempre foi assim. Como assim? O chão sempre foi assim? Sim, o chão sempre foi assim. Ah. Mas você, no seu íntimo, você sabe que algo tá errado. Só sempre teve esse buraquinho aqui. E aí vem a segunda criatura por trás de você e ataca você. Caralho, tudo isso foi uma criatura só, agora tem mais 3 dedos. Cabeça. 5 criaturas. São 3 criaturas. 3. Cabeça. Tipo um cérebro. Cabeça. Imagina cada criatura. Cabeça, cada criatura cabeça. Tem 8 ataques cada criatura. É o psirinho. Pata. Pata. Tentáculo 1. Tentáculo 2. Crítico. Vamos usar um luck. Vamos usar um luck? Tentáculo 3. Não acertou. Você sente um dos tentáculos resvalando no seu corpo. Seu 20 é 12. Você sente um dos tentáculos resvalando no seu corpo, quase atingindo você. Mas você consegue se esquivar e sair ilesa desse ataque. É. Quando ele resvala em você assim, você sente aquele frio sepulcral. Aquele frio, frio que antecede a própria criação da temperatura. Tem uma quantidade de deslocador no três cabeças. Não existente. É tudo aí. Olha a mistura. Um três tentáculo, uma terceira cabeça e um tentáculo. Cabeça. Cabeça. Cabeça. Crítico. Deixa aí. Tentáculo. Cabecinha. Tentáculo. Cabeção. Tentáculo. Crítico. Ei, cara, tem que gastar os três lucks nessa porra. Garras. Crítico. Garras. Três ataques estão te acertando com crítico. Então, pera aí. Eu tenho três luck, provavelmente. Um cartinho vai passar. Uma cartinha com certeza você leva. Basta você escolher qual. Deixa a da garra passar. Cadê minhas cartas? Daí. Não, eu mudei seu dado. Ela usou dois luck? Usou dois luck? Vou usar os três luck, né? Já tinha usado um. E agora mais dois, mais né? Dois. Então, uma cartinha. Um vai continuar 20. Ela tirou, pra jogar luck, tirou 20. Não, tem o dois vai. O dois vai acertar. Ela te jogou um luck, eu tirou joguei, 20. Mas eu posso escolher o dado, né? Então eu escolho o outro. Mas, eu jogo com vantagem. Você não me enxerga, você vai escolher dois dados. Como assim? Eu jogo com vantagem. Sim. Então você escolhe dois dados pra compor minha parada de dados. Ah, eu escolho dois dados, hein? Ah, você então, rerola dois então você dados vai ter pra um 20. Dois 20, né? Dois 20, isso. São duas cartas já, tá certo. Tá certo. Maluco, que pernilongo, filho de uma. Tem um pernilongo demoníaco aqui. Eu mando terça de sangue no corpo, mano. Né? Tomara no cu, hein? Eu mando terça de sangue no corpo. Te atingi com um tentáculo e garra, né? Um foi a garra. E o outro tentáculo. Os outros dois foi tentáculo, os dois. Sim. Os dois 20? Sim, sim. Vai comer uma salsichinha lá? Vamos. Cheguei no restaurante. Vai comer sim. Mais tarde. Mais tarde, mas vai. Tem comer. Alguma coisa pra combater algum dano em específico ou posso rolar tudo de uma vez? Eu tenho várias coisas, então rola de separadinho. Vamos rolar separadinho. Mais fácil. Só você tem resistência ou obliteração? Não tem? Obliteração não. Tentáculo. Quanto deu aí? 10, 16. 16? É. Ok. Mais 15. 31 pontos de dano obliterante. Obliterante. Beleza. E 31 pontos de dano físico, mágico, mas não vai te atingir, né? Esse não. Aí você tira 31 da vida máxima. Aí agarra. Peraí que eu vou ver. Só você fazer o. Espera pra somar pro doido. É uma garra só, né? Uma garra só. Quantos dedos eu joguei? Dois. Caralho, é crítico. Então. Pega a galinha aí! 31 mais. Mais 18. Tá, 49. 49. E aí então. A garra te atingiu. É só o dado que eu multiplico, né? É. 10. 15. 19. Mais 15. Mais 15? Mais 15. O que vai dar 34 pontos de dano obliterante e físico ao mesmo tempo. Então é 30, 49 mais 34, né? Isso. Deixa eu ver se com metal dá pra fazer alguma coisa que eu não sei. Metal no arco-íris? É, porque eu nunca lembro ele inteiro. Metal arco-íris. Qual que é a velocidade máxima que você atinge? Não faço ideia, eu tripliquei a minha runa de velocidade. Tem quanto de bônus agora, total? Tenho 33. Mais 33? Não, eu tenho 33, eu triplico a proficiência, né? Isso. Então... Soma mais 36. Não, mais 24. Então vocês estão com 12? 57. 57. Se ele triplicou, ele soma, multiplica por 3, né? Então mais 36. Ah, é, tá certo, mais 36, tô viajando. Ah, é, pra você está 12, né? É. Então dá 67. Esse é o seu nível de maestria. Tá. Não, beleza, amor, eu vou... Vê aí quanto você consegue percorrer aí com 67. Minha runa da nuvem, da do vento... Verdade do ar, né? É 22. Distância dá 15 bilhões de quilômetros. Aí beleza, tem que jogar o dado, né? 2.555 PV. Peraí, deixa eu ver 22 aqui, quanto que eu consigo percorrer pra ver se eu vou jogar o dado. Caralho, de onde você tem tanto PV? Eu absorvi o meteoro que o Bretão tacou em nós. Você não lembra? Eu pedi pra absorver. Até os PV temporal. Absorveu, eu não entendi. Com metal não vem arco-íris, quando lança uma magia em você, eu gastei um ponto heróico, porque eu achei que... Eu não lembro o que eu achei errado, aí eu gastei um ponto heróico pra poder absorver. Aí eu absorvi todo o dano que o Bredão deu em área lá, eu absorvi. Então aí eu virou ponto de vida temporário. Virou ponto de vida temporário. Ok. Então no momento eu estou com 2.500 PVs temporários. Vou ter que jogar o dado pra somar, mano. Até eu dormir. Não importa. Não. O obliterante reduz o seu máximo. Sim, sim. Então, mas o meu máximo da... Ah, meu tá ou, seu máximo. Ou da minha forma que eu tô? 22 com 6, 28. Nossa, eu vou 60 na meta. Com a runa do vento. Então. Você anda quanto? Quer fazer o meu mesmo? Vamos fazer o seu. Tá. Depois eu confiro isso. Você vai, eu tô lá na hora do começo ainda. Não, não, da sua forma que você tá no momento. Da forma que eu tô. É. Mas aí o que acontece? Se eu me retransformar, zera isso, você sabe? Não. Sim, porque eu vou virar outra forma, é outros PVs. Você vai virar outra forma, mas o dano no seu ponto de vida máximo você vai continuar mantendo. Então é mais fácil fazer do meu, não é? Não, porque se você chegar a zero ponto de vida máximo agora, sendo dano obliterante, você já morre. Eu sei. Entendeu? Mas é que não faz diferença eu nessa forma ou na minha, porque o que vai valer é o PV que eu tô. O PV que eu tomei de máximo. Mas na tua forma mínima você tem menos vida ou você tem mais vida na sua forma normal? Exato. Eu acho que seria irrelevante, porque vamos supor que o bicho que ela se transformou tem 500 PV, mas ela tem 300. Se for na vida dela, chegou a 300 pontos, ela tem 200 do bicho, mas ela morre. Mas ela morre do mesmo jeito, então, dela. Mas se ela tiver transformada, ela só vai morrer se tirar 500. Aí sim. Se eu der 500 de dano obliterante, aí eu mato ela. Então, por esse motivo, talvez então seja... Porém, se eu der 300 de dano obliterante e ela reverter pra forma original, ela morre. Porque vai sobrepor o PV dela. É. Então, compensa ela não... Entendi. Entendeu? Não se destransformar. Tá, depende do PV, depende quanto PV bicho tem e quanto PV eu tenho. Imagina o dano obliterante como uma penalidade nos pontos de vida máximo. Se a penalidade igual aos pontos de vida máximo que você possui, então, na forma caso, que você tá, você morre. Então, no caso, tem que ser o PV dela mesmo. Isso, porque, por exemplo, se eu virar uma criatura que tem muito mais PV que eu vou continuar com esse déficit. Uhum. Mas eu ainda vou ter todo o outro PV da criatura. Sim. Mas eu não falo de novo. É, pra mim é muito melhor só da criatura. Tá? 600, é da criatura. Da criatura. Só que você tem que tomar cuidado, porque isso é tipo a fúria do bárbaro, que ele permanece vivo enquanto ele enquanto tá em fúria. Fúria, sim. Né? Ele vai tomando dano, passou do zero. Mas depois restauração maior tira isso, né? Restauração maior. Restauração cura. Restauração. Só que se você reverter pra sua forma, você morre. Não, eu sei, é tranquilo. Entendeu? Então, se você chegar a zero PV aí, você. Posso ir? Sim, aí começamos a primeira rodada de combate agora. Isso foi só ação preparada dos bichos. Ação, olá, estou aqui! Foi ação 1, tem alguém chegando. Prepara o ataque. Quando entrar, a gente ataca. Ataca! Bate! Ó, cheguei, eu joguei já. O dado, ó. Ele, ó. Depois desse turno. Então eu vou... Quanto você tirou no dado e não com a sua runa? Amor, vamos lá. Eu percebi que ele não é afetado pelo assassino fantasmagórico, mas ele é uma criatura pensante. Se ele tem ação preparada, ele é uma criatura pensante. 68. Sim, não necessariamente uma criatura inteligente. Não necessariamente, não importa, ela tem cérebro, é o que eu preciso. Tipo, chegou. É o que eu preciso. Tem cérebro. Cira, você tá bem aí? Tô, tamo chegando. Cira, tudo bem? Joga. Cadê o mapa? Aqui, ó. Se for ver, ele andou... O bônus dele foi 68. Ele andou 60 milhões bilhões de quilômetros. Aham. Uhum. 2 bilhões. Eu, meu foi 28. Então eu andei 60 metros. Na cura do peito! Só 1 milhão a menos. Só. Então, tipo assim, ele tá basicamente aqui. Ele já passou da Sierra. É. Ele já ele foi. Ele tá na sala. Ele estourou. Oh, opa! Pode ir, pega essa velocidade, pega todos os itens e vambora! Ah, vai lá. Eu tô chegando na primeira curva aqui, eu tô gritando, Toffee, espera! Só inteligência cru? Só inteligência cru. Então dá. Não, intuição. Até chegar o som em mim. Melhor, melhor que inteligência, intuição. Então, pra mim, com certeza. Mas faça eu ir embora, eu cheguei reto. Então, vai fácil. 55. Tem então, uma coisa errada. Você sofreu dois ataques. Sofri. Mas ouviu três rugidos. Quer dizer, no caso, 9. Eu tô aqui, é cego, é muda aqui. Não, não, você ouviu 9 rugidos. Ah, eu ouvi 9 rugidos. Não, ou seja, são 9 cabeças. Isso. Você sabe que cada 3 cabeças corresponde a uma criatura. Isso. Você sofreu 6 mordidas. Falta 3, então. Faltam 3. E cadê essas 3? Exato. E aí que tá? Foi atacado por duas criaturas só. Tem mais uma criatura aí. Tem mais uma criatura aí, só de zóio em mim, essa filha da puta. Eu vou usar a runa da mente pra controlá-las. Então não importa se eu vejo elas ou não. O que importa é que elas tenham mente. Será? É. 20. Tô. Filha da puta. Nossa. Você vai controlar a mente delas. Isso. Vamos considerar um Dominate Monster? Pode um ser. Um CD igual ao seu nível de runa. Só pra gente determinar os efeitos. Tudo bem. Eu não sei como é que funciona, mas... Eu domino o bicho. É? Não, não sei como é que funciona o Dominate. Quanto nível você tem de runa de mente? De mente, normal, eu tenho 31. Certo. Só a gente tá dando 51 de dificuldade. Só que já dá 51. Mas... Você... O upgrade que eu fiz nela. Quantos você colocou nela? Okay. Provavelmente ela triplicou. Foi essa que você triplicou? Foi. Porque eu não sou trouxa. Vai 36, então. Então dá... 36, 56, mais o seu valor. Dá quanto? Peraí, desculpa. É 90... 20 mais 31, mais... É o seu valor, que é 31, mais o sua proficiência, mais sua proficiência triplicada. Então deu 56, 30... né? Tá, dá... Então eu somo mais 24, é isso? 36. Ou eu somo mais 36? 36, você triplicou 36. Então dá 36. Então 66 mais o 20... Não, 87. 87? Então, 87. Dificuldade é 87. Dificuldade só é 87. Pariu, velho. Quer espirrar um alquim aí? Não, de boa. Tá, a criatura ela fica encantada por você. Normalmente eles têm imunidade. Mas é, por isso que eu tô fazendo carro. Você tá usando runa. Certo? Eles ficam encantados por você. E você cria um link telepático com eles. Precisamos te atacar primeiro pra criar esse carinho com você. Enquanto o link permanecer. Isso dura concentração até uma hora. Eu penso assim, aquilo não foi um ataque, aquilo foi um carinho. Foi um carinho. Das criaturas. E de quebra, vou ver na mente deles como eles são. Porque eles devem se ver. Você pode gastar a sua ação pra tomar controle total e preciso do alvo. Então, isso aí eu faço em uma criatura só, é isso? É. Posso gastar um patrulhão pra fazer em área, então? Pode. Vou fazer isso, então. Fazer em criaturas escolhidas dentro do alcance. Então pode ser. Eu faço em quem tiver ali, porque eu não sei quantas são. É pra ser 3, mas tem mais cabeça do que eu vejo. Ok. Então eu vou ver mentes pensantes na área ali. Mentes, certo, né? Então um patrulhão pra você. Beleza. É, você basicamente controla a criatura. Se ele tomar dano, vai repetir o save and throw. Toda vez que tomar dano. Eu já fui. O save and throw agora. Olha aí. Fala, porque se eu controlar, já vou falar. Não, tá tranquilo, Top. Deu bom aqui. Então já tá do teu lado. Já tô do seu lado. Fala, você vai falar, Top, não sabe não. Onde é, Top? Caralho. Caralho, Top. Mais 24 que eu tenho. Beleza. Nenhum deles passa. Não tem como, 87? Nenhum deles passa. 31, 20. É, 20 não é passa automático, não passa automático, né? Cartinha eu... passa. Ah, não. Seria, você percebe que os dois tigres, só os dois? Não, na área, que eu não sei quanto é que vai ser a área aí, já que eu mudei pra área com ponto heróico. Uhum. Na área ali, o... quem tiver na área vai ser dominado por mim. 18 metros. 18 metros, então. Eu acho que pega todos os 4 quadrados ali, não pega? Pega tudo. Então pega tudo. Todo mundo que tiver ali vai ser controlado por mim. Se a Toff já tiver ali também. Brincadeirinha, brincadeirinha. Você sabe da mente dela? Você você não sobe na mente dela. É. Claro que eu sei. Ela é sábia. Seren. Tá bem que eu não cheguei lá. Joga a percepção. E você cria um elo telepático com os tigres que estão na sua frente. Meu Deus do céu. Percepção, né? Na verdade, tem um tigre na sua frente e um tigre nas suas costas, né? É, não importa. E um no seu corpo, na sua lateral. 41. Dependendo se ela falar, eu escutar, não vai. Pô, mas só ver, se for furtividade alguma coisa, tem que avisar, amor, porque a gente tem vantagem ou mais 5 por causa do Linhu. Tá? Sim, furtividade. Eu acho que a gente tem. Cadê o Linhu? Tô rolando furtividade. Tá, conta comigo. Aqui é os aliados, tá? Né? Não, eu dei pra vocês. Tá aqui, não. Eu acho. Tá aqui, ó. Tá aqui. Deixa eu ver porque a gente tem vantagem. Ah, vou gastar pra mim. Me dá uma carta. Ó, eu tenho 20, vantagem contra. Gastei, tenho um 20. Enganação e furtividade. Me dá uma carta. Pode, hein? Olha que eu posso. Posso usar esse poder uma vez com cada um de nós aqui. Então quanto que deu seu teste? Então você já usou com os dois. Boa. Porque você não já tava chegando lá. Top deu um de flash agora. 29 por esses. 20 mais 31, 51. Passei? Não, mas você passou, né? Porque... Okay. 40 e pouco. Já que deu 14 meu dado, aí não passava, né? O quê? Ia dar 35. Ah, mas você transformou em crítico? Não, né? Porque o meu deu, eu tenho. Não, que 35 colocou, eu tenho 31. Com mais 14. Você já passava normal. Ia dar 45, é. Eu tenho. Eu tô com. Ó. 41 com 5, 46. Não passava. Gastei a carta no momento certo. Gastou no momento certo. Ok. Mas eu ainda posso rerolar se eu quiser. Eu tirei 3 no dado. Vai rerolar ou não? Você vai fazer usar o ponto herói? Eu não sei pra que é, entendeu? Isso que eu tô. É a percepção. Eu acredito que é pra você perceber. Você percebeu outra criatura. Que falou, não risca, não petisca, né, Carlos? Vamos rerolar. Enrola e tira um. E pega uma carta só de raiva. Eu jogo com vantagem, Fofinho. Tira 2 de. E pega 2 cartas só de raiva. Ela tirou 1 e 1, 0. Tirei 10zinho. 10zinho? 10, 38. Não, 48 com 5. 53. 53. Passando por 2. Tá passando por 2? Ok. Você percebe a terceira criatura no fundo do corredor, fora do alcance da sua magia. Escondidinha. Ora, tipo. Não, beleza, meu comando para as outras duas criaturas vai ser: me protejam. Sua magia que eu tô mandando é que ela tá aqui, ó. Ok. Me protejam principalmente daquela lá. Ela só tá com a cabecinha assim, pra fora do bagulho e o corpo dentro da parede pra não pegar a magia. Eu vou falar assim: ô, Toff, acho que deu bom aqui, hein? Pode ficar tranquilo aí. Toff, você chegou. Eu ouvi isso daí? Ou você só foi. Não, pra todo mundo, é. Eu paro no caminho. Cheguei, qual que é o. Eu paro metade do caminho e vou responder onde eu tava. Eu cheguei, qual que é o. É, o cara falou. Caralho! Ai, mano, a terra não do vento, do ar à toa! Ai, ô, bosta! Qual que é o. O cara demorar 5 turnos pra chegar lá? Como que se encontra? Olha que eu chego. Quando você chega, Toff, você olha e você vê espiritualmente 3 criaturas além da Ciene. São criaturas bizarras, praticamente amorfas. Elas possuem 3 cabeças, possuem 4 patas e 3 tentáculos ondulantes que saem de suas costas. Pantão deslocadora cérebro. Esses tentáculos, eles terminam em uma espécie de boca. Lembra uma boca e ao mesmo tempo garra. Certo? Que fica o tempo todo batendo para tentar agarrar e dilacerar suas vítimas. Você nota que essas criaturas possuem uma pelagem espessa, grossa, áspera, que lembra a você espinhos de porcos de espinho. Embora não sejam rígidos como os espinhos de um porco de espinho. Certo? Estou pensando em fazer isso. Você consegue ver. E essas criaturas, nas suas 3 cabeças, possuem 8 pares de olhos. Tá bom. você consegue ver aqueles 8 pares de olhos ali distribuídos ao redor da cabeça, denotando que essa criatura tem uma percepção extraordinária. A bocarra dessas criaturas é muito maior do que o normal. A bocarra delas se alonga assim até perto de onde seria a orelha delas. Se estica, formando como se fosse um sorriso gigantesco. Um sorriso alegre e ao mesmo tempo sarcástico. Como um sorriso de um bufão, de um palhaço. Os focinhos dessas criaturas, eles são curtos, não são compridos como o focinho de um cachorro. São focinhos curtos, como o focinho de um gato. Tá? E a ponta do focinho, né, onde tem as narinas, onde seria o nariz mesmo, é grande, quase arredondado. E você, ligeiramente, você consegue distinguir algumas tonalidades nessas criaturas, tá? Não, não deve. Seus olhos são arroxeados. Emitem um brilho tênue. Não, sua pelagem é negra e, ao mesmo tempo, meio cinzenta. E você nota que essas criaturas, elas parecem estar aqui, ali, acolá, como se elas se teletransportassem o tempo todo. Um efeito similar ao que a sua capa produz. A pelagem, ela oscila do preto pro cinza. Os tentáculos, eles terminam naquelas bocas-garras ali, que são de cor avermelhada, tal qual a ponta do focinho dessas criaturas. Suas patas são a coisa mais bizarra, porque suas patas, elas são viradas para trás, são ao contrário. Uma pessoa que rastreasse uma criatura dessas ia achar que ela tá indo, quando na verdade ela está vindo. Perfeita para enganar. Perfeita trapaça criada por Heinen. Tem duas criaturas dessa, uma à frente e uma atrás de cedo. Essas criaturas, elas estão meio que estáticas. E você nota uma outra criatura dessa no fim do corredor, no canto à direita, encolhida, acuada. Ciro, eu tô vendo que já tá bem já. Não, já tá aqui? Lugar, faz tempo. Que isso? Achei. Tá rápido, mulher. Ah, não é, cara. Mas eu sempre fui bem rápido. Ah, você precisou de ajuda, eu cheguei. Não, é que eu achei que você demorou um pouquinho mais. Mas eu dominei essas duas aqui. O que é isso? Chamam tigres de Heinen. Ah, então assim que é um tigre? Não, não, não. Assim é o de Heinen. O tigre normal não é assim. Não sei, eu não vi nenhum normal. Eles têm três cabeças. Eu não sei, eu nunca vi nenhum normal. Não, não é assim não, normalmente. Você domesticou eles? Fundamente. Nesses dois. Aquele lá não consegui pegar. Eu posso estar enganado, mas... Posso também... Um só. Sim. Posso mesmo? Com molho. Posso mesmo? Pode. Mas o molho é de boa. Zé, não é não. Por quê? Porque o molho é o pior. E tem um molho, né, tomate? Vários condimentos. Chupa salsicha, esse que é de boa. Ah, mas o molho é o pior. Só o super colesterol, você é louco? Eu acho que o molho tem... Acho. Não tem uma colher pra pegar aqui? Tem, amor, do outro lado. Dê a volta. Pra cima da... Valeu. Tá. Eu posso estar enganado. Sem batata, hein? Claro. Eu posso estar enganado, mas... É como se fosse uma família de tigres. Tem um lá no fundo, não sei se é a percepção, mas... Tá bem acolhido, encolhido. Parece que tá com medo. Será? Não sei. Os dois da frente são maiores que o do fundo? Todos os três têm o mesmo tamanho. Tá. Só cuidado, tá? Eles são feitos pra enganar. Eu não vou chegar perto disso aí nem a pau. Se você tá bem, vamos embora. Hã? Um detalhe adicional. Você olha para esses tigres que estão diante de você, e dois que estão sob controle da cera, e você nota neles a mácula das terras sombrias, quer dizer, a marca do vazio. É. O toque do vazio está neles. Se você tá bem, então vamos embora. Deixa esses bichos aí. Não, peraí, já vem. Você nota uma outra. Eita, nossa. O tigre do fundo é diferente. Diferente como? Acho que ele não tá com a marca. Ele não tem a gosma do vazio. Ciri, se você já pegou e fez o que tinha pra fazer, vamos... Não peguei. Acho que vocês se deixaram isso? Pegar? Por quê? Esses dois aqui, eles emanam o fio do vazio. Não, eu percebi. Mas o do fundo, não. Eu não consigo sentir o cheiro do vazio nele. Calma aí que eu vou lá ver, rapidinho. Vamos lá, eu vou indo com porque vocês. Porque você não avisou. Tô no fundo. Vamos indo, vou indo. Ela. Lá. Você tá falando da velocidade ativa ainda? Acho que sim. Então você tá falando assim pra ela. Oi? Eu tô com ligeirinho. Não falava do outro bicho. Não, eu vi que tinha outro bicho. Agora ela vai querer pra coleção dela. Ah, pois maionese. Nem tô escutando pra você pôr. Isso aqui é bom, não tem gordura numa carne, tem? Tem? É de grento, amor. Mas não tem gordura, né? Não, imagina. Na mostarda. Agora tá dando um peixe mal. Agora tá dando um peixe mal. Não enxergo, ok. Foi lá no fundo? Uhum. Uma distância que eu tampar ali pra me. Que eu caí muito. Você passou perto da cera? Passei. Lá milares, né? E foi ameaçador? Não, só passei. Foi lá no fundo. Eles perceberam passando. Não, eu deixo eles não. Eu falo, não, isso aqui é meu. Esse aí é outro pet. Pode deixar. E vou me proteja. Me proteja, não do meu pet. A toque deu investida na sua direção. Vou atacar ela. Não, a Siri não tá nem vendo eu passar ali. Eu passou, pessoal. Passou do teu berrinho. Eu vou indo em direção à sala que eu vou entender. Ok. Você chega até a criatura. A criatura tá acuada. Ela treme. Tá com medo das outras duas. Quando você se aproxima, ela pausa pra você. Eu falei que eu ia ficar numa distância segura. Uhum. Não vou chegar, não. Tô aqui de boa. Tô olhando. Ela rosna pra você. Ela fica ronronando. Fica... Me proteja. Mistura de rugido e miado. Na sua direção. Dá pra ouvir isso? Uhum. É um gato. Assim ele vai na direção da sala, em busca do tesouro. Não, eu vou em direção, porque ela tá lá no fundo também, então eu já vou indo, porque é a sala lá do fundo também. Uhum. Né? É um gato. Aí eu falo assim, você quer... Você leva os tigres com você? Levo. Levo não, tipo, eu falo pra eles ficarem... de espreita. Ô, bichão, relaxa. Não precisa ter medo, não. Sei que sou meio estranha, mas... Fica em paz. Fica tranquilo. Dá alguma coisa pra ele comer. Dá um pé daqui, isso sim. Dá alguma coisa pra ele comer. Não, sei que cuida dos bichos aí. Eu tô saindo fora, vambora. Mas... Cara, o que você vai fazer com esses negócios, velho? Que negócio? Isso. Esses bichos? Não, é só pra eles não me atacar, porque eles estavam me atacando. Eles vamos, queriam vamos me matar. Sair logo daqui, tô indo. Cara. Pega o tesouro ali, então. Nessa sala aqui... Tem um... Tem uma espada aí dentro. Uma espada? Isso. Tá. Tem porta? É só com uma jaulinha. Tem porta. Está aberto. Eu falo assim, Otávio, como é que ele é? Consegue me mandar a visão dele? Dele quem? Me mostrar como é que isso aqui é? O tigre? Isso. Ah. Ele tem as patas quebradas. Vamos com uma imagem mental. Imagem mental, mas é o jeito que eu enxergo. Não sei se você vai entender, mas enfim. Eu sou inteligente. Me concentro e mando a imagem mental pra ela, calmadamente. Eu sou inteligente. Pela primeira vez na história de Arkham, duas pessoas conseguem ver a forma real de um tigre de rainha. Ainda que uma delas veja isso de forma indireta. E a outra veja a forma real do que seria o espírito, a alma. Olha aí, ó. Então, é isso aí, ó. Ele tem as patas quebradas, estão tudo pra trás. Então o nariz parece de um bobo da corte. Parece só do Pantera Deslocadora, só que 2.0. É. Bom, deixa eu pegar essa espada. Pega a espada lá, então. Eu não espada? Não, não entra. É, eu falei assim, cuidado que às vezes tem mímicos. Eu olhei, o que, que eu vejo? Você entra não, rapaz. A espada se transformando. Pegou a espada, tomou seu cu. Ui. Uma forma nova de comer tinha cachorro. Tinha pratinho lá, amor. Sem pão. Eu peguei pratinho? Que tinha pratinho, hein? Eu não vi pratinho. É só pegar na gaveta, tá vendo todo mundo aqui comendo com pratinho? Eu não tô vendo. Presta atenção no jogo. Claro. Tudo bem, fofinho. Presta atenção no meu. Pô, eu não tinha feito cagado. Top. Pode? Eu sinto, não. Não, já foi. Ele olha mundo. Na sala, tá tomando seu rabo. Eu tô só aqui, ó. Ó, a porta aqui, eu terceira vez eu tô fazendo isso aqui, ó. Eu falo, ah, os caras do Grial falou que não tem armadilha, tá? Ninguém vai saber. Mas você não foi lá no fundo falar com a criatura? Não, ele foi lá, viu, e aí eu falei, não, já que você não quer mexer com a criatura, ele vai pegar a espada que eu mexo. As paredes dessa sala são recobertos por uma espécie de pedra preta. Reluzente, como se fosse vidro, um vidro escuro, um vidro fumê. Ai, tá com isso filmar. O local não emana qualquer calor. E repousando, encostada, no centro da parede, diretamente oposta à porta, você vê uma espada. Uma espada longa, com uma lâmina prateada. Tá parecendo um carro rebaixado, hein? Um punho cravejado com rubi escuro. E a lâmina parece estar envolta em uma névoa sombria. Conforme você dá aquela olhada assim, ao redor, você olha para a espada, tem uma ligeira impressão da espada aumentar a quantidade da névoa, e você tem a impressão de que os rubis eles emitem um brilho bem fraco. Você olha pra espada e ela olha pra você. Mãos mágicas. A espada parece. Pegou um mímico. A espada vem vindo na sua direção. Dá uma piscadinha pra você. A espada vai indo na sua direção. Quando ela chega no meio da sala, ela faz assim. Guarda, rapaz, ela. Vai indo na sua direção. A espada para e ela faz isso. E aí você escuta uma voz. Olá! Que demais! Dá uma piscadinha. Você está ouvindo isso aí, né? O quê? A espada tá falando. Oh, existem mais pessoas aqui. Fala com ela! Olá pra você, Siri. Olá! É você mesmo, a espada, que tá falando? É claro, não consegue ouvir a minha voz. Não consigo, mas... Que legal, ela fala! Quem é você? Claro que eu falo. Não só falo, como canto e danço muito bem. Ah, nossa, é uma espada dançante! Claro que cantante. Que come da hora! Baby, come on, baby. É uma espada que luta sozinha. Eu já vi isso em algum lugar, velho. Sai fora! Do nada brotou um tigre de rainha que nem entende. Sozinha? Claro que não. Quais são suas intenções? Intenções? Uhum. Ué, lutar ao lado da pessoa que desejar me portar? Ele é um item inteligente. Só que você não precisa estar empunhando ela pra lutar com ela. Ah, é? Se eu não me engano, é isso. Ó. Oh. Você é uma usuária inteligente, pelo que eu posso presumir. Mas isso daí seria interessante, ter uma terceira opção de ataque. É? Você gostaria de me acompanhar? Certamente. Como? Qual o seu nome, jovem mestra? Pode me chamar de Magaira. E você? Aí eu, mestra Magaira, eu não tenho um nome. Oh, mestre Magaira. Olha só, voltando aos palácios. Gostaria de ter um nome? Claro. Ok. Como você gostaria de ser chamado? Excalibur. Depende de como você preferir me chamar, mestre. Você tem que escolher o nome, mestre. Você Excalibur. É o mestre, você nomeia. Mas o nome das pessoas dão por um motivo. Você tem que escolher esse próprio nome dele. Ele é um item, ele é inteligente, mas ele não tem tanta personalidade. A personalidade dele vai ser mesclada à sua. Escolha um nome na sua língua materna. Na minha língua materna? Isso. Ok. Vou chamá-lo então. Fala o nome de um... Algum nome japonês aí. De alguma coisa importante. Eu não vou nem saber agora. Alguma coisa importante? De uma espada importante. É, uma espada importante japonesa. De algum anime, sei lá. Eu não vou lembrar. Hattori Hanzo? Não, também não. Hattori Hanzo é pra fuder. O nome de uma espada importante de algum anime, eu não vou lembrar. Espada importante de algum anime? É. Depois Te Saiga. Tessaiga. Ok, Tessaiga era. É a do Inuyasha. Não, como que é? A tradução dela é. Eu acho que é dente de cão, alguma coisa assim. Pode é um ver. Dente, porque ela é dente a Tessaiga. É, assim. Alguma coisa assim. Como chama você de Tessaiga? Não é parecida com uma, mas é o que me vem à memória. Pô, muito obrigado, mestre Magai. Eu falei assim, mas é porque você não ladra, morde. A espada vai na sua direção pra você empunhá-la. Muito obrigado, mestre Magaira. Esse é o melhor nome que eu já tive em eras. Como você se chamava antes? Meu último mestre me chamou de Talefing. Talefing? Sim. Mas Tessaiga, devo admitir que é um nome muito mais elegante e apropriado. O que significa Talefing? Hã? O que significa o Talefing? Ou é só um nome aleatório? Nome aleatório. Não faço ideia. Ok. Ok, e eu... Busco no Google. Eu te guardo ou te solto? O que eu faço? O que você preferir, mestre. Fica andando com a gente, então. Ai, que legal. Eu abri a laranjada. Você abre o que quiser. Já dá. Eu quero saber qual que abre e então se tem alguma aberta. Tanto faz. Então me acompanhe. Fica ao meu lado. Lute conosco. Sim, minha mestra. Siri. Oi. Pera aí, eu tô com a criatura aqui, rapidinho. Ixi, ela vai ficar brava porque o item não foi pra ela, hein, meu? Eu não vou poder usar minha velocidade. Eu não uso uma espada, por que eu vou querer? Eu tô buscando o item pro grupo, não é pra mim, não. Eu não vou usar minha velocidade, senão essa espada vai ficar pra trás. Nem aí, vocês também. É, eu tenho mais alguns lugares pra passar. Eu acho que a gente deveria se apressar um pouco. Não, vamos, eu tô só falando com o tigre aqui. Se nos sintonizarmos num nível espiritual, mestre Magaira. Susto. Poderia acompanhar lá onde quer que esteja. Olha que legal. Será mesmo? Uhum. Mas não vai ser dessa vez. Se conectar comigo espiritualmente não vai ser legal. Você vai morrer toda hora. Ah, como não? Vai por mim. Pessoas... Desculpa. Como que eu vou falar isso sem te ofender? Ele é só um instrumento? Tudo que se aproxima de mim acaba ele é se prejudicando. Né? Ele é só um instrumento, é isso? É, eu ia falar pessoa, eu tô tratando ele como uma pessoa. A gente trata um ser humano por um ser humano porque o ser humano tem consciência. É só isso que nos distingue dos animais, só. Ao nosso ponto, né? Porque nada garante que eles não tenham. Porra, não, porque a gente é igual macaco, o macaco também tem. Polegares oponíveis. Sim, porque eles são mamíferos superiores. É superior de coerrola. Preciso dos seus polegares opositores. Construam esse avião. Lembrei agora do Madagascar. Não, por enquanto não. Não vou sair me ligando espiritualmente com algo ou alguém que eu acabei de conhecer. Mas você está passando uma certa credibilidade para conosco. Então, nos acompanhe. Obrigado, mestra. Será uma honra servi-la. Da hora. Cera, a gente está aqui se encontrar no ponto 8. Olá. Tá, eu vou... Mestra, há criaturas aqui, hostis. Não. Devo atacá-las? Não, sai fora. Atacá-las. Não são hostis. Ô, Toff, antes de eu ir pro 8, eu vou pra sala E. Sala E. Isso. Talvez eu passe na B no caminho. Tem uma explosão de gosma transparente lá, mas eu vou ver. Certo. Vou dar uma olhada. Amor, tá tudo bem aqui. A Siri tá com 3 tigres de pato quebrado. Heine. Tigres de Heine. Tigres de Heine. Isso considerado bem? Eu não sei, mas ela entende esse negócio, então... Tô voltando pra aí. Beleza? Enquanto isso, eu vou fazer um adestrar nessa criatura que tá coada aí. Vou voltar pro ponto onde a gente tava. Uhum. Vou fazer um animal handling com o outro tigre que tá coado ali. Querer. Vou dar uma carinha seca pra ele. Fazer um animal handling ali pra ele ficar mais tranquilo. Tipo, ó, a gente não vai bater em você. Joga seu teste com desvantagem. Vou jogar normal. Quarenta e seis. Você se aproxima do tigre. Tenta acalmá-lo. Joga um pedaço de carne pra ele, de comida, tudo, tentando acalmá-lo. Mas ele fareja o ar. Olha para as duas criaturas que estão lá no fundo do corredor. Fareja você. Ele se acua e rosna. Embora ainda não ataque. Eu vou fazer uma coisa, então. Ô, Toff, antes de você ir, me ajuda a fazer uma coisa? Falei. Vamos tentar desinfectar essas duas aqui do nada. Desinfectar do nada? Isso. Nada daí? Isso, elas estão corrompidas pelo nada. Você vai Eu quero descorrompê-las. Você vai me exaurir com isso, você sabe isso, né? Te exaurir muito? Sim. Mas... Fica tranquilo, eu cuido de você depois. Contratempo, se ele quer descoisar as coisas. Ela quer mais pet, então. É, eu acho que ela quer voltar do avesso, o pé das bichinhas aqui. Brincadeira, ela quer tirar o vazio delas. E aí ela pediu minha ajuda. Se você quiser ir lá na frente já tentando passar não, mas esperar a gente lá. Mais tranquilo. Porque assim ele vai demorar. Fala lá na frente, você já tá de volta na encruzilhada. O que você vai fazer? Já tô aqui. Eu cheguei no ponto que a gente estava. Acho que vou tentar passar desse corredor. Qualquer coisa eu passo. Tô com o cifre obliterado. Se eu conseguir passar, eu passo a informação pra vocês como passei. Falou assim, ó, se você... Caso eu não me comunique, vocês já sabem o que aconteceu. Falou assim, ó, se você quer saber se dá pra passar voando, joga um tibar. Pra ver se não é acionado por movimento. Oh, boa ideia. Joga um tibar. Tem alguma pedrinha ali no chão? Pedrinha? É, que seja que dê pra pegar. Se você for perder, tem um monte. Por isso que eu falei que dê pra pegar. Não, e aí, é uma morra extremamente limpinha. Joga dois dados. Se os dois dados derem par, tem uma pedrinha. Dois deram par. Os dois deram par, 4 e 2. Você procura ali. Tem aquela batidinha, tem aquela lascadinha. Caçando. Com mas com o cabo do machado. Extremamente limpo, pra não ter nenhum lugarzinho pra se tropeçar. Nenhum galho seco pra quebrar e fazer só musgo, barulho, só nada só do musgo. Jeito. Tá? Nada do tipo. E aí você consegue encontrar uma pedrinha meio solta no chão, faz um pouco de força e você arranca ela. Eu vou catar a pedra. Aí você arranca ela, você vou arremessar mais ou menos era no ponto pedrinha. Que a Top jogou a corrente dela. Tá. Só que eu vou jogar, vou mirar um pouco mais à frente pra ver se, tipo, como a corrente dela caiu, a espada dela caiu no meio, uhum. Eu vou tentar fazer a espada, a pedrinha chegar mais ou menos até aqui, uhum. Mais ou menos aqui onde a miniatura dela tá. Pra ver se na passagem dela que ativa, uhum. Com o movimento, só com o movimento da pedra. Certo. Não com bagulho no chão, que eu já sei se cair no chão vai acionar. Quero okay. Ver se com o movimento ativo. Okay. Aí eu vou jogar pedra. Faz um teste de destreza, dificuldade 68, pra ver se você acerta aquele ponto ali. Porra, tá zoando. Rapaz do céu, mas que bagulho é? Oh, é uma distorção é espaço-temporal ali, então. Eu vou arremessar a bola, o quê? A 40, 50 jardas? O cara tá lá no touchdown esperando a bola? Vai! Que eu pego. Você joga pedra. Ela atravessa a encruzilhada. Sem produzir qualquer ruído. Cai no ponto desejado. Vai pingando do outro lado. Não aciona a armadilha. Pega a pedra e fala o teste ao inverso. Vai lá, pega a pedra e fala o teste ao contrário. Ô, Dicuzão! Pra ver se bate na volta. hora que a gente voltar. Então eu vou. Top, deu certo. Agora eu preciso que me transforme em pedra. Olha, é uma ideia. Só que aí não vai ter força pra ser arremessado. As pedras não acionam a armadilha. Alguém me transforma em pedra. E aí, mano? Vamos usar a runa da velocidade novamente. Não, nem precisa. Só voar, você não voa normal? Vou, mas eu quero dar um. Você quer dar um gás? Né? Porque, né? Vai que, né? A pedra, por não ser algo. Vivo, né? Vivo! Então, às vezes ele não. Não ativa, né? Não ativa. É... Então, vamos dar um dash em armar, porque se ativar a gente dá um. Você acabou de falar que não tinha runa da velocidade, que usar do vento. A runa do vento, é né? Do vento, a runa do vento. Vento. Ele é do vento. Por causa que eu tô voando, né? Então. Não vou correr. Não. Mas o que o vento vai te ajudar? Bem, vai empurrar. Mais rápido. Você vai usar suas asas como se fosse uma vela? Basicamente. Ah. Ele vai usar pra ir mais rápido. Como se eu fosse levitar e deixar o vento me empurrar. Então você vai com as asinhas assim, aquela ventarola. Isso, menino. Uivar, uivar. Uivar. Uivar. Ah, só um pouco mais. Uivar, de... literário. Literário, literário. Vou usar o ponto heróico pra jogar com vantagem. Não, uma inspiração. É verdade. Eu tenho, eu gastar um ponto heróico pra jogar com vantagem, cara. Tá pan... Esqueci da inspiração. Tá panguando? Nem lembro se eu tenho pretinho. É tanto tempo que não uso essas coisas que nem lembro se tem mais. Eu uso tudo direto. Eu não uso. Eu devo ter 1 milhão. Isso aí faz tempo que eu não uso mesmo. Esse então, malandro! Isso aí, rapaz do céu, eu nem sei mais com o que usa. Oito. Tá porra, mano. Não, mas tem bastante runa do vento, não tem? Não. Eu não quero, tá bom. Porque eu tenho meu foco mais na runa do fogo, que é o que eu uso mais sentido. Negócio. Quanto deu? Será que eu uso o ponteiro e posso usar luck? Quanto dá o total? Dá 22 com 8. Runa do fogo só? 30 forte? É. 30. Quanto tem de valor? Runa do fogo. Você chegou a duplicar ela? Você usou 3 pra duplicar, não foi? Não, não. Eu dupliquei 3. Eu dupliquei 3. Perícia. Não. 3 perícia normal. Mas eu não dupliquei a runa. Tá. A runa do fogo eu tenho 35. Você já assistiu o Dragon Ball? Dá 30. Será que quando o Goku usa o Kamehameha pra pegar impulso? Podia usar não, uma rajada de fogo pra impulso. Ô, Di, com 30 ele já anda 250 metros em 6 segundos. Porra. Porra. É uma puta distância. Tirou quanto aí? 30 no total. 30, né? É. Tá dando? Interessante. Mas 30 a 250 metros é bastante só pra ele passar ali tranquilo. É, 28 dá 60... 30, né? Dá 250 metros é? Agora. Aí, agora não sei. 30 no teste. Então, é, se... agora não sei a velocidade. Cadê a velocidade? Não, a velocidade não você marca. É suas a distância asas. Que você percorre, Carpes, que você marca. Expande suas asas, alça voo, se concentra na runa do vento. O vento surge atrás de você e impulsiona você pra frente com tudo. No meio do caminho. A ventarola. Ativa. Vai jogando você pra frente. Empurrando. Calma, musgos. Você não passou ainda, não vai fumar. Empurrando ainda musgos. Olha, não... oh, mestre cozinha. Varrendo o chão e ativando a armadilha. Mas o chão é limpo! Mas tem um musguinho, né? Tem musguinho. Ah, e aí, tirou um musguinho. Ah! Tirou um musguinho. Pelo amor, hein? O ventão, cara. Pelo amor, hein, mano. Mas o vento tá aqui. Não, o vento tá te levando. Cara, o vento faz de tudo pra ativar a armadilha, né, mano? É, só uma pancadinha, cara. O vento tá aí junto com você. Acho que você não vai ser obliterado, não. Só um dono obliterado. 30, converte isso no modificador. Mais... Um esquema de modificador. Mais... 30 dá mais 10. Mais 10. Isso. Né? Dá mais 10. Mais então, Murray, você vai jogar uma salvaguarda. E vai ter 10 de bônus, ó. Destreza, não é? Provavelmente destreza. O que você tem de bom aí, cara? Fala aí, mano. Qual que é a sua melhor salvaguarda aí? Constituição. Então, força. Salvaguarda é oração. Uma salvaguarda de destreza. E o ventinho tá te dando mais 10 bônus. Então, vamos lá, hein, Carpes. Quando você... Então, nossa, o que o seu aliado tá te dando? O seu aliado tá te dando alguma coisa? Você pode escolher um dos dois. Pera aí, amor. Vamos dar uma ajuda aqui. Que... Não, aqui é o... Grial não tá aqui. O Grial tá comigo. Ah, o Grial tá é aqui. Porque o Grial tá comigo. Foi umas sessões já. Não, o Celeria ele não dá bônus em nada. Como que bônus aliado é esse? É, uma vez por rodada, com uma ação livre, você pode gastar um slot de magia para causar dano de eletricidade em um alvo até 9 metros. Ah, de... esse aí, ele dá dano. Ele dá dano. Tem que rezar. Foi o que eu falei, viu? A lista que ela fornece mais 5 em jogadas corpo a corpo. Uma vez por rodada, você pode fazer um ataque extra com uma ação livre. Uma vez por rodada, com uma ação livre, você pode gastar um slot de magia para causar dano extra adiante. É, tudo dano. Fica com a Lisbeth, então, porque qualquer coisa você tem pelo menos o bônus dela pra passar no save. É, e eu e o Di fica sem. E aí, Di, você fica com o celeirinho de aliado se você quiser dar um dano aí... Elétrico. Elétrico. Então tá, então eu tenho... mais 10, então eu tô com 16. Como 16? Tô com 16, porque eu não somo proficiência na destreza. Você não tem proficiência. Você não tem nem proficiência. Destreza não. Você tá tão não, não quero. Porra, pô, tô tomando pra quê? Porra, pega eu não uso destreza pra nada. Eu tipo, eu pra sobreviver, eu uso. Pra sobreviver, pra sobreviver. Ok, vamos lá. Mas o meu papel é tancar o dano. Então tá. Enquanto vocês matam. Então vai tancar o dano, hein, parceiro. Ah, mas dando grito, a gente não pensou que é dano real. Então vai, 16. A gente pensou, a gente já tá entrando na masmorra sabendo que é no vazio. Lógico que tem dano. A D dá mais 7, né, Di? Quando você tá no meio, você mais percebe o erro. Mais 9. Então tem 9 da Lisbeth. Se tintar de uma adaga leve no chão foi suficiente pra ativar a armadilha, um vento tão poderoso quanto esse que você gerou vai ser muito mais capaz de ativar essa armadilha. É, a gente imaginou com você vento. Você percebe o chão oscilando. Vibração no... E você vê aquela chuva de flechas negras gotejando a essência do nada indo na sua direção. Tá, a reação por isso. Você já tem 25. Eu vou ativar a fúria pra reação de flechas. Godi? Vai, joga o seu dado. E vou jogar. Joga com vantagem, parceiro. Então vou usar mais uma? Isso, mais uma inspiração. Mais uma inspiração. Toca, é um dado? Pode escolher um dado se você quiser. Tem. Já tem 25, hein? Qual que é a CD, fofinho? 54. Ai, nem que o beat passa, velho. Vai, já, você pode pegar uma cartinha. Dá pra passar, dá pra passar. Tá, ó. Tá. Mais 14, deu 39. Tá quase. Você tem mais alguma coisa? Ah, a única coisa que eu tenho é o 54, anel. Amor? 54. É o anel de evasão que quem não dá rolou, nada. Quem rolou essa CD? Foi você, né? Eu? Do 5D20. Foi? Foi por suas mãos. Não foi a minha que decidiu, não. O dano é muito grande, amor? É. É? 3 vezes a CD. Ave Maria. Mas Maria. Você não... Ah, não. 162 de dano. Nossa. Quer ou passar? Mãe. É bom, né? Mais um 62 de dano perfurante mágico. Pode passar. Você se transformou em teste. Tá, o teste tá sendo transformado em sucesso. É ok, então metadinha. Mas aí o anel da evasão dele faz ele tomar nada ou não? Só o de monge. É, ele vai tomar nada de qualquer jeito. Eu tô tomando nada, né? Mas... Eu não sei, pega a inscrição do anel aí pra ver. Ah, mas eu não tenho. Ele é vazão normal, se ele passa então a metade, normal. É. Só aqui da mesa só eu tenho vazão aprimorada. Só você, né? Ah, mas. Metadinha. Mas faço tomar metade de 162? 162. Do que tomar 162 inteiro na vida. Toma 80. Vai dar 86. Na vida máxima, né? 86. Ou. É. Não, 81. 81. Ao menos 81 de vida. 81 de dano obliterante e 81 de dano perfurante mágico. Desse não toma. Esse não vai tomar, provavelmente, né? Não, vai reduzir, né? É, reduz a metade. Reduz, né, verdade. Reduz. Então toma. Não é imune, é resistência. Tem resistência. Se fosse normal, seria imune. Mas como é mágico. Mágico. Né? A não ser se fosse prata, não seria imune. Magic. Então 81. Mais aliens. 40. Arredonda pra baixo ou arredonda pra cima? Pra baixo, sim. Então 40, né? Então 121 de dano. Os 10. Criar uma pra colocar o NPC Michael Jackson. Então menos 120. 121. Toma 121 tá notado, e 121 cara. Da vida máxima. Depois eu coloquei meu primo. Qualquer coisa é válida. E eu vou fazer aquele rolê que eu falei pra você do mercado, cara. Deixa vocês chegarem na masmorra de Nimbi. Vai ser da hora. Então também. Espero que vocês tirem a masmorra de Nimbi hoje. Você tá louco? Vai ser semana que vem? Sim. Aí depois eu pego a calculadora e tiro 121 da droga. Fala me escolhendo o dado, devolve. Pode escolher. Esse aqui, eu não sei qual que é o meu. Ah, tanto faz. Faz diferença? Faz. O meu tem meu cheirinho. Cheiro então. É esse aqui. Então tá bom. Vamos ver se é esse aqui. A gente passou no saco, mas tudo bem. Aí ele. Agora, velho. Porra, dado, passou no saco em mim, tá louco? Oh, cara, mano. Dado no saco. Eu peguei. Bom. Maureen, você toma aquela saraivada, Flash. Vão perfurando você, fazendo pedaços do seu corpo. Se tiver de algumas, outras não, né? Vamos dizer assim. Vão esburacando suas asas, fazendo buracos na sua asa, né? Fazendo desaparecer pedaços da sua asa. Não é que fure, rasga, e depois dá pra costurar. Desaparece. Você olha e você fala, ah, sempre foi assim. E você chega lá do outro lado. Um pouco variado, mas consegue chegar. É, se for passar voando aqui, não ativem nenhum tipo de runa com vento ou velocidade. Mano, eu vou ficar do seu lado. Me escondi embaixo das suas asas pra passar. Então furou uma parte. Então você toma um daninho daí. A runa que passou na asa, a flecha que passou na asa pegou o seu. Você tava passando, eu já tava passando. Esse vento que te foi. Que foi a toa. Foi o passeio. Foi o barco. Ué, dá pra. Foi a toa. Eu já tô aqui já, mano. Ela que ativou as armadilhas, então. É. Não, foi o C. Não, foi o C. Sei que eu sou o vácuo, Bom, Murinho atravessa. Vocês. Vamos lá, tirar a gosminha dos bichos. Tirar a gosminha dos bichos? De que forma? Os tigres, eles continuam sob seu domínio. Sim, por isso vai. Vocês estão indo na direção das criaturas, a espada andando ao seu lado, cantarolando uma musiquinha baixinha. Como a Toff é a mais especialista, ela tá acostumada a ver isso, eu falo, Toff, vê como é que tá essa impregnação neles. E aí, faz uma análise pra mim, por favor. A espada tá cantarolando assim. Dance of the little ones. Oi? Nossa, o Zé teria bom ter pegado acrobático. Tá as minhas nelas. Deve ter usado acrobático. Eu quero tirar, eu quero descontaminá-las. Vou tentar desviar das flechas. Entendeu? Então, ver como é que elas estão infectadas. Se é acho possível. Acho que o meu bônus de acrobático é bem melhor. Dar um jeito aqui. Olha. Maravilha. Porque o bônus de acrobático eu tenho consciência. Elas estão aqui no chão. Só que você não falou nada assim. Não, mas elas são altas, né? Você baixinha. Elas são altas, as criaturas? Como é que bom? Eu acredito que sejam altas elas. Qual que é o tamanho delas? Não, mas eu tenho bagulho pro baixo. Eu achei que era o tamanho de um tigre. Não, pra mim, a descrição que ele deu pra eles são altas. Peraí. Elas são da altura desse balcão aqui. Peraí. Mas são compridas como o balcão. Peraí, deixa eu ver minhas datas. Eu tô com medo do balcão aqui. É porque o dia tava assim, eu falei, caralho, a criatura não é tão alta assim. A criatura foi baixinha. Mas não tanto, né? Não, eu tô com um hobbit aqui. Não, é que ela é grande, mas é comprida, não é alta. Não é como um ogro. Entendeu? Tá? Você é da altura do balcão e do comprimento do balcão aqui. Elas estão bem corrompidas já, viu? Sem um rabo, tá? É esse comprimento. Elas estão com o rabo, vai estar lá. Até conseguir. Será que vai compensar eu usar? Remover a. Até conseguiria remover, mas eu falei pra você, vai me exaurir bastante. Se você conseguir. É porque bom funcionaria pra isso, Jeff? Abrir o corpo. Abriu o corpo? É. Porque o tempo bom que eu poder dentro é invencibilidade. Então, tipo, todo o dano que eu tomaria eu poderia reduzir a zero. Aí eu vou conseguir combater depois. Teria funcionado. Mas agora já foi, né? É que eu não. Mas vale sim. Com certeza. Passa as coisas ali pro caderninho. Eu vou fazer o moldar. Não, mas eu posso usar outra. Não, só pra ficar mais fácil consultado, lembrar. Eu vou fazer a dádiva da recuperação. Eu vou usar a runa do primórdio. Bom. Tá? Pra tirar delas, o que não é primordial delas. A vida perdida. O que não é da essência perdida. Delas. Mas aí você tá dando recorrente. Não, a essência. O nada tá tirando isso delas. Ah, entendi. Entendeu? Então você eu vou. Dar um reset. Isso, eu quero dar um reset pra expulsar isso que não é delas. Entendi. Entendeu? Tá. Só pra você saber o que eu vou fazer, porque não sei se eu vou te atrapalhar ou não. Não. Não? Só deixa eu concentrado. Então beleza. Sempre eu tiro o nada delas. Isso. A hora que eu tirar, onde que a gente vai jogar isso aqui? Onde que a gente vai jogar isso? É, eu vou arrancar a matéria, eu tenho que tirar de algum lugar. Tenho que jogar pra algum lugar. Tem algum daqueles Iduíro aí? Tenho. Quer jogar dentro? Pode ser. Então já deixa preparado. Pode deixar. Vou poder então usar seu Ki? Pode, fica à vontade. Eu vou começar a puxar o Ki da Cie pra não gastar minha energia. Uhum. E eu vou fazendo manipular. Vou manipulando o nada das duas panteras. Das duas vezes que você usa o quê? Ki você vai usar? Eu vou usar o seu Ki. O meu Ki. Pra não deixar eu ficar exausto pra então manipular. Eu vou ativar a runa da energia aqui pra nós. Beleza. Aí eu vou controlar. Eu tenho o talento que chama manipular o vazio. Uhum. E eu vou tirando essa matéria e vou tentando condensar elas numa orbe. A hora que essa orbe tiver já em mãos, assim, ele vai abrir um iru-iru e a gente vai jogar lá dentro. Isso. Ok. E pra ajudar a Toph, eu vou, tipo, usar a runa do primórdio pra, tipo, expulsar o que tá corrompendo o primordial delas ali. O que não era delas. Vai fazer com que ela, a carta Clove volte a carta no que isso. Merece. Isso. Vou até anotar dessa forma. Cara, eu tô com um desenho da... Celular Moon lá. Tô louco pra desenhar, velho. Né? Só falta uma pele. Geralmente, uma vez por mês, eu separo o desenho e sempre procuro alguém. Eu jogo o valor pela metade, tá ligado? Só pra poder fazer. E é contra de anime. Na hora. Aquela esse mês eu vou fazer um Hellboy, já. Sério? Isso também. Que lindaço. Hellboy, animal, velho. Amo Hellboy. Quando trouxe o celular, só não te mostrava. Não trouxe celular? Eu não ando com celular. Que bizarro. É estranho, né, quando alguém fala que não trouxe celular. A Denise tá trampando, não tem ninguém em casa. Eu tô com vocês aqui. Se alguém precisar, que conhece, sabe onde eu tô, eu tô com você. Ok. É, a DT tem nosso número também, né? É, ela tá trampando. Bom, vocês vão fazer testes de runas. Certo? Não, mas eu não tô usando. Não, runa. O Dino vai usar runa. Vai usar runa? Não, eu tô usando vai usar... poder, ah, sim, ok. Só eu vou usar runa. Manipular o vazio, perfeito. Uhum. Manipular o vazio. É, no caso, ele é como, seria o equivalente a um moldar rocha. É. Eu sei. Ah, tá. Então eu vou fazer uma salvaguarda. Um teste de resistência pra essas criaturas. Sim. Oi? Eu tô sentindo uma certa hostilidade neles. Você consegue amenizar eles e falar o que a gente tá fazendo é pro próprio bem deles? Eles estão sob o meu domínio, pra falar a verdade. Tudo bem, mas na cabeça consigo? Deles... Consigo? Eu acho que você... Porque talvez eles vão assustar, pode tentar agredir a gente, pode doer. Então fala que isso que a gente tá fazendo é pro bem deles. Tá. Pra eles não resistirem. Tranquilo, vou falar. Qual que é a CD? Não, só CD pra resistir a magias. É como se fosse uma magia. É 42. Não, por ser. Não, mas nesse caso não é de rocha, não é do meu elemento, é 42. É do vazio, né? Por quê? É, que bônus que você tem aí com pedra? Qual que é a natureza desse bônus? Qualquer. É que ela é meio magia que eu faço que seja manipular a rocha, coisa do tipo, eu ganho bônus demais de meu modificador de minha inteligência. Então eu ganharia. Mais 16 de bônus. Mas cadê esse poder? Pega a descrição dele, às vezes pode se aplicar. Não, não tá nem aqui, é do nível novo de mago que eu peguei, só que a gente não imprimiu. O que sempre fala do bagulho das magias pra mim? Mas nesse caso, consultor de magia não veio. Entendeu? É só moldar, então. Nosso consultor de magia de regra não veio. Moldar rocha se aplicaria. Sim, pra distância, esse tipo de coisa. Nisso daí a gente tá tentando remover, então seria o CD. Eu vou fazer o que o Di falou, tá, amor? Eu vou, tipo... Como eles estão sob o meu comando, né? Então eu tenho um link mental com eles. Então eu vou, tipo, falar pra eles. Falar assim, ó, eu vou tentar tirar o que tá corrompendo vocês. Pra vocês voltarem a ser como vocês eram. Pra continuar pregando as peças que vocês sempre pregaram. Uhum. Só pra eles ficarem mais calmos ali. Se vai funcionar, mas... Ok. Ou não, a gente já tem. Vocês... Joga o meu tipo. Se concentram. Né? Puxando a energia dela. Aham. Uhum. E aí? Ai, meu, tomou 37. 37? O que foi, Lucas? Eu tô vendo o mapa aqui, tomou sobrificação. Que vai pro item F. Tá tentando relaxar? Não. Tá balançando a teta? Do nada, né? Tô... Você falou no seu que ele tá chacoalhando o peito assim, falei, tá infartando. Aqui, tem uma menina que tá coçando pra ter uma bifurcação. No mapa, assim, por causa do caminho, que eu tenho outro caminho 11. Vai ter uma bifurcação aqui que vai pro item F. Quando o Gubiote vai tatuar, tipo, vamos supor, ela vai tatuar, sei lá, o pescoço, ela fica deitada, ela fica assim, ó. Puxa. Vai ficar do nenê dela, tá ligado? Nenê dela fica deitado nela, fazendo assim, ó. Entendeu? Aí ela, inconsciente, ela coloca ela a mão. Ela faz a mesma coisa. Como se ela estivesse fazendo carinho no bebê. Como se ele estivesse ali, né? Aí fazendo carinho na cabeça da criança. Aí eu reparei, eu falei, por que você fica carinhando a teta? Ela falou, não, por causa do meu neném, assim, que lá. Será que é por causa do neném mesmo? Não é o contrário? Não é o contrário? Se ela dá tesão nela. Pode ser. Pode ser mesmo, viu? Se um dia vocês verem uma mulher, ela chama Carol, ela dirige um Argo ou um Onix vermelho, não lembro. É, ela tem que ter umas tatuagens de aranha aqui, assim, umas teias de aranha, né? Então, é, não sei se você vê lá. Que merda, cara, imagina um Onix vermelho. É Shine. É Shine. É Shine. E aí, Ryan? Você começa a puxar com o seu poder a essência do vazio de dentro das criaturas. O vazio resiste, se impregna nas criaturas e fica ali, grudado, resistindo. Assim ele vai puxando a essência primordial daquelas criaturas para fazer com que aquilo retorne ao presente, a essência delas, tá? Isso facilita com que você consiga puxar das criaturas, até que você consegue extrair de cada uma delas uma bola enorme de matéria escura, junto com um grito de agonia, um grito de dor de cada uma dessas criaturas. A gente não quer matar elas nesse processo, tá? Arranca. Cada uma delas, você arranca uma esfera desse tamanho. Caralho, qual a vida da criatura inteira? Junta as duas. Dá meio metro de diâmetro aproximadamente. Você vai junto as duas, elas se forma numa esfera de um metro de diâmetro, sim, que ela fica ali instável, Iru. Crescendo, né? Tentando se formar ali, se distorcer, né? Puxando tentáculos pra lá, tentando atingir você com esses tentáculos, tentando ir na direção das criaturas. Quando a Ciri aponta o tubo mágico e grita, Iru Iru. Mas eu tenho direito a um teste de resistência. Tem. Infelizmente tem, né? Eu só não tenho mais CD, mais nada aqui disso. A CD era 15. Ah, então passa fácil. 5. Você não tem negócio lendário, pá? Não, mas aí não sou eu, porque é o item, né? É uma CD item do fixo, é fixo do item. Ah, eu tô longe. E aí eu não tenho. Tá dando 25. Mas a Toph tem. A Toph pode usar o poder aí pro dela, pra você poder usar um... Ele tá resistindo, tentando sair. Eu não tenho nada pra usar. Tá lá se ele com a armadilha ativada e a Toph com o feixe de prótons. Tentando colocar pra dentro do tubo. Nossa, sim, a de energia, da energia agora. Tá ativada! Então, bota mais energia. Que eu vou ter que forçar essa filha da mãe a entrar. Ok. Tempo. Lá ele. Aí, eu começo, já fazer como se fosse uma mão espectral de energia pra empurrar, né? Tipo um soquete, sabe? De alho. Lá ele. Vai, filha da puta! Lá ele. Tá lá segurando o tubo e o cara socando lá ele. Ah, aí ficou meio... Vai entrar, filha da puta! Faz um fist. Tipo uma mão espectral? É, com... Socando no caneco. A mão, no caso, de energia pura, né? Pra tentar empurrar. Vai, ó. Só no caneco. Aí nesse caso, isso daí eu gostaria que me desse ou talvez um bônus, ou não sei o que, porque eu tô forçando ele a entrar. Ele tá resistindo. Tá? Usa o ponto heróico. Troca o quê? Tá, mão espectral ajudando. Não, a mão de energia. Uhum. É, a mão de runa de energia. É, vamos botar a runa de energia. Tá, runa de energia. Isso. Runa de energia, qual habilidade é? Perícia, né? Acho que é inteligência. Perícia não, qual o... Força. Força, não, força. Qual atributo? Força. Força? Uhum. Fala uma tese de força. Aí era bom eu, né? Faz uma aí. Certeza que eu vou rolar de tese de força? Certeza. Tá, é força pura, né? Força pura. Tá. Eu vou rolar aqui. Uma salvaguarda. Se liga no rachixe, malandro. Porra, velho! É força. Que rachixe é esse, velho? Se liga no rachixe, malandro. É, não foi. Que lixo. 14, 14. 2. 14. 2. 14. Como 2? Eu não tenho força nenhuma. Você tem 0? Eu tenho menos 1. Quer dizer, eu tenho 9, né? Menos 1 modificador. Você tem menos 1 de força? Aham. Toff, sua mão começa a empurrar ali e a gosma começa a corromper a sua mão espectral de energia ali. Transforma essa porra em Gint e alguma coisa, desculpa. Mano. Joga com vantagem. Joga a mão dada. Só usando runa contra o nada. Mesmo assim! Ah, mas vai que ele tira um... Vai que tira um 20, né? Vira 19. Ah, 17. 17. O nada começa a envolver a mão espectral que você criou, o punho que tá empurrando ele na direção do tubo. Não tem como fazer isso. Mas chega um ponto que os tentáculos que vão se formando como se fossem dedos envolvendo a sua magia, o seu poder, né? Eles vão recuando como se fossem queimados pelo poder da runa da energia. Tá? E pouco a pouco, a mão que você cria vai empurrando na direção do tubo. Porém, a impressão que vocês têm é que o próprio tubo não tem condições de comportar aquele ser dentro dele. Vai ter que dividir em dois. O que vocês fazem? Se ele não vai dar certo. Divide ou cria algum portal pra outro lugar, urgente. Eu portal não vou conseguir contar. Outro lugar? Um portal pra outro lugar ou abre não, outro, outro DC. Pelo amor de Deus, você vai contaminar todas as suas criaturas. Não, não vou jamais mandar isso pro meu plano. Ah, não sei. Não. Você vai mandar as criaturas de Rain pra calma, lá? Calma, eu preciso pensar! Abre um portal rápido ou abre outro Iruíro pra eu dividir. Outro Iruíro dá! Então vai, rápido. Então vai, dois Iruíro. Vamos dividir metadinha, metadinha. Meio, meio. Tá. Aí agora, o que eu quero fazer? Se eu dividir, eu tô puxando a runa de energia dela, mas eu quero juntar minha runa de energia, pra... aí eu vou jogar o dado pra fazer um teste de runa de energia. Tá ligado? Aí eu vou gastar uma inspiração, porque eu quero jogar esse número com vantagem, tá? Tá. Ok, dois tubos ao mesmo tempo. Dois tubinhos. Agora se você der é 30. Esse de agora é 30. Eu tô brincando. Tô porra. Foi 12 ali. Uhum. Eu vou... 12, 25, 30, 38. 38. Hã? Rerolar. Não, cara, 38 é um valor bom. 38. 38 de runa. Ok, transforma isso num modificador. 38, 30, 10, 14. 28, 14, né? 14. Ok. Mais 14 na dificuldade. Dois tubos. Então 44. 30 não. Tô brincando. 22,5. 50% a mais. Então, 22 mais 14. 34. Não, 36. 36. Essa é a dificuldade. E meio. E meio. Se dado que na, eu passo. Não, é aquele negócio. Tem que tirar 37. O 36 você não passa. Ah, então é a dificuldade é 37, né? Não, é 36,5. Não. 36, engraçadinho. 36,1. 0,05. 5. Não. Ih, não passa. 9. Você tem mais 20, né? Vou rerolar. Tem mais 20, né? Tem mais 20. Puta que pariu. Ó. Ou podia ela pra transformar esse 20 em alguma outra coisa aí? Mano, o herói que não transforma assim em 20, velho. Mas foi pra transformar em 20 faz ele rerolar. Não, você rerola o bagulho. Não tem como gastar esse motor pra rerolar. Como não? Como que não tem? A gente deu uma cartinha. Tá dando 40, assim, conta 36. Tô dando 20. Não existe isso no ponto. É só o Zulan que rerola, ele pega o seu valor. Dá pra fazer, mas não tem o luck. Não tem essa nesse caso. Pô, o ponto herói faz você ter. Pra ganhar um luck. Você ganha o luck, ponto herói. Então eu quero rerolar pra você usar outro dado. Tira um 20 aí, se liga no hashish. Fala aí. Cadê? Passei, se liga no hashish. Se liga no hashish. Tira um 2 aí. Tira um. Se liga no hashish. 38. Caralho. Por que que ele bateu aqui e não parou? Vocês estão lá. E assim. E a Toff lá pressionando com a mão assim, a onda da energia. E o negócio não entra, não entra, não entra, não entra. Ah, você vai sim. Até porque. Te saiga, retalhe. Olha! Tessaiga! Porra, mano! Joga energia nela. Não, eu! Joga energia nela, concentro ela com energia, carrego ela com energia, com meu talento de coisa pra retalhar o nada com energia. Dá ok, bom. Inspiração por isso. Vai, Tessaiga. Vai, Tessaiga? Não, não vou nem apagar. Deixa eu ver qual é o nome dele, o que significa Tessaiga, mesmo que eu já até esqueci. Sim, Mestre Toff, Tessaiga! Come on, my baby. Meu Deus. Não, a espada vai na direção, gritando assim, oh. Quando você comanda a espada e imbui ela com a energia, né? Você vê que a espada... Cadê? Deixa eu ver se funciona a espada. Aqui. Os rubis dela brilham intensamente. A espada emite um grito, como se fosse um Murin entrando em fúria, e avança, enfurecida, em direção da gosma. Significa presa de esmagamento de ferro ou presa de corte de aço. Ah, é presa, então não é dente. É presa. É dente, né? É, no caso é presa de aço, pode crer. Ela, imbuída com a runa da energia, ela atravessa aquela esfera de essência do vazio, dividindo em duas partes. Cada uma das duas partes é sugada para um tubo. Então você. Os tubos se fecham automaticamente. E começam pouco a pouco a emagrecer. Esse estupro vai ganhar vida. Não, fica tranquilo, eu vou jogar no primeiro buraco do nada que eu achar. Pá, vai ter vermelho pra casa. Isso é tio. Obrigado, Tessaga, pela ajuda, a gente não tava conseguindo. Caralho. Sempre à disposição, mestra. Sire. Valeu, então. Vai, vamos sair logo daqui, pelo amor de Deus, não vai atrás de tesouro, não. Tem mais coisas para retalharmos, mestre? Por enquanto não. Nossa, deu uma... animada. Otávio, deu uma trocada de voz aí. Sim. Paca, olha que o cara tá em fúria. Você que engasgou, foi? Deu uma secundada. Não foi, não, mentiroso do caralho. Dá um limãozinho aí pra mim. É que ela tá em fúria. Pega um limãozinho aí pra mim, por favor. É que mentiroso. Não, por enquanto não. Fica tranquilo. Eu obrigado. Já falo assim, eu tô se unindo com a espiritualidade. Fica aí ao seu lado, então, mestra. Viu? Voltou lá. Vou cantar uma musiquinha no seu ouvido. Tranquilo. Vamos. Eu vejo como é que tá as criaturas, se elas estão bem. Tô bem. Não, não você! As outras criaturas! Não estão bem. Você viu, né? Não estão bem. Você viu como elas se preocupam com mais, né? Obliteração. Eu vou usar uma runa da vida. Me preocupo mais com os runa da vida? Do que com o cara que tá dando ela. Usar nelas ali. Não morrer. No seu nível de maestria mesmo, você consegue utilizar a runa da vida. E pouco a pouco você vai restaurando a forma original das criaturas. Você sente que as criaturas elas voltam a respirar calma e normalmente. Depois de um tempo. E aí elas se levantam. E o inesperado acontece. Elas vão até você. E começam a lamber você. A me comer. A lamber você. São seis cabeças lambendo você. Ah, não, com a língua não. Vou ficar cheio de saliva. Em seguida, outras três cabeças se aproximam e começam a lamber você. Oh, muitos fofinhos. Agora, mais outras três cabeças se aproximam, que a outra que tava lá no fundo foi aquela. São umas cabeças desse tamanho, assim. Caralho. A língua é isso aqui, ó. São nove uma linguazinha, são nove línguas assim que estão te lambendo. Já é, tomou banho. Tudo bem, tomou banho. Tudo bem. Mas pegou o corpo inteiro dela. Você vê a ser tudo babado agora. Meu Deus. Bem, podemos ir, Toff? Vocês escutam uma voz que vem de todos os lugares. Muito bem, muito bem. Eu falei que ele tava vendo. É meu nome. Do navio. Eu falei que ele tava vendo. Ah, que ele não vê? Eu tô indo pro ponto 11 ali. Você tem certeza que ele ia pegar mais tesouro? Vambora. Tenho! Sierra, olha o que a gente já teve que fazer. Isso aí vai me exaurir mais ainda se a gente precisar te ajudar. Não, fica tranquila, Toff. Eu tô tranquilo, mas você precisou de ajuda. Eu precisei de ajuda porque eu tô sozinha. Se todo mundo for junto, todo mundo ajudar, todo mundo consegue um item legal igual o Tessaiga. E aí não dá problema pra ninguém. Obrigada pelo legal, senhorita. De a propósito, nada. Qual o seu nome? Ah, eu ouvi, Ciere, né? Ciere. Muito prazer, eu sou o Tessaiga. Muito prazer, Tessaiga. Muito prazer. Cortou a mão. Pegou na lâmina. Retalhou assim, a mão dela. Ops. Mas eu quiser, senhor. Atim! Pega na mão. Eu estou meio resfriada. Pegou na guarda. Oh, prazer. Ó, Toff, dá pra gente... Ó, o E, o item E... Dá pra gente pegar sem passar em armadilhas. Certeza? Certeza. É, deixa eu lá ver o que tem então, já volto. Tô. Tá aqui. Tem um colar lá. Tô. Qual que é o item aí? Deixa um eu colar. Ver. Deixa eu ver aonde tá. Fazer tá tudo isso com a runa, não, com a runa. Você tá com a runa da velocidade ativada, você pode pegar mas, todos os itens. Mas, ó, dá pra pegar o item B, só que tem uma armadilha. Onde não tem armadilha, filha? Não sou boa em encontrar isso. Ah, então vamos lá que aí eu tento. Toff vai buscar então o item E? É. Rapidão? É. Tá, espera aí que eu já volto. Toff, tá aqui. Eu vou indo pelo caminho. Joga um D6. D6? 2. Deu ruim. Tem certeza que é esse o valor mesmo? Foi o que saiu do dado. Pelo menos foi o que ele quis. Foi o que o dado quis. O que isso quer dizer? Vou tomar no rabo muito? Ah. Um pouquinho. Mas um pouquinho é muito. Quando você vai estar se fudendo lá, eu vou estar se fudendo na sala principal. Você avança, Toff, numa velocidade estrondosa, ainda imbuída do poder da runa, da velocidade. Chega até o salão, indicado pela Sierra. Eu vou indo pra lá também correndo, tá? Voando, certo. No caso. Ok. Agora que vai se fuder de sozinho. Com a sua filha da puta. Você podia ter esperado, a gente podia ter ido junto. Não, eu queria adiantar só. Você chega a um local estranho, Toff. Tá, porra. Marie, deixa o gato. Vai brincar com o gato, você não aguenta. Existem várias esquifes ao redor de todas essas paredes aí. Você chega numa cripta. É, irmão dele. Bom. É o tigre de rato. Não é boiola. Que item que é? Item E? Tem E. Um colar. Okay. Item E. São várias criptas que estão dispostas ao redor desse salão. Todas essas criptas... Todas essas criptas... Todos esses esquifes, eles... São feitos... Todos esses esquifes são mímicos. De uma pedra âmbar. Translúcida. E dentro desses esquifes... Você consegue ver que tem corpos ali. Uhum. Corpos já aeras putrefatos. Logo na entrada, diante do corredor por onde você entra ali, naquele pilar central ali, você vê que tem uma fonte. Uma fonte seca, da qual não emana mais nenhum líquido. Porém, essa fonte ela tem uma aura esverdeada envolvendo ela. E você nota que o que vertia a água dessa fonte é a boca de um gárgula demoníaco que encara você com olhos vermelhos ainda chamejantes. Você vê essa fonte aqui, ó. Água, alma, ar, energia... E pendurado em um dos chifres dessa gárgula demoníaca, você vê um colar. Esse colar é um pingente em forma de uma garra gótica, como se fosse a garra dessa gárgula demoníaca. Oba. Tá segurando uma pedra de obsidiana brilhante. A pedra emite um brilho. Um brilho pálido. E esse pingente, ele tá atado a uma corrente negra que tá enroscada ali no chifre. Tem uma aura um tanto quanto sombria emanando desse colar. E quando você se aproxima e o toca... Ok, o que você faz? Mãos mágicas puxando na sua direção o colar. O colar foi até sua mão. Chegou perto da sua mão assim, você sente que ele emana um tênue frio ao redor dele. Vou virando ele. Os corpos mexendo. Não tem nenhuma inscrição? No colar? Uhum. Não. Tô girando ele assim. Ok, não tem inscrição. Ele é uma garra, como se fosse uma gárgula de um. Uma garra de um gárgula. Não tem uma expressão, ele não morreu. E uma pedra. Uma. obsidiana, se agarrada por essa garra. Emana um brilho tênue, um brilho pálido, como se fosse a luz da lua por trás de uma névoa. Se eu voltar pra ser ele correndo, a mãos mágicas, o item me acompanha? Eu acho que sim. Então eu volto. Sim, porque tem que estar dentro do alcance, vai acompanhar. Então eu volto correndo pra ser ele. Dá pra conferir aqui, mas eu acredito que sim. Se você tiver água, tem água aqui, viu? Mirtão, conseguiu colocar o fogo? Conseguiu! Depois de muita luta. Mas ainda tá pingando. Nada mais tênis, nada fundo. Ok. Vou ignorar a regra, não vou pensar nisso. Mas a mão vai indo e você vai até onde está a Ciri. Vocês voltam a se encontrar. Eu vou olhar todas, eu não esqueça. Cheguei até a Ciri? Aham. Ó a Ciri, que o filho é teu. Ah, você conseguiu? Mãos mágicas, ó. Brinca aí. Valeu! Vai, vambora, vamos, mulher. Calma, tem mais. Vamos lá pra B, eu quero ver qual que é aquela armadilha lá. Enquanto não, isso, vou, coloca o Muri. O Muri está avançando. Sozinho. Sozinho não, acompanhado dos NPCs. O pai da Lisbit. O pai da Lisbit, do Briel, do Silerinho. Vou lá com o Muri. Vou atrás de tesouro maidão. Tá bom, rapidinho, eu já vou. Isso aí, vamos. Claro, mestra. Se vire é isso, se você encontrar algum contratempo. Pegou ela? Segura. Isso é muito bom! Ok, vocês avançam então. Vão até onde o Murin tá lá. Você vai passar por aqui correndo? Ficar fazendo velocidade? Uhum. Eu vou passar ali a milagres. E o Murin está avançando aqui, Murin. Amor, eu quero vir aqui. Então, você vai pra cá ou vem pra cá? Tá bom. Seguir pro caminho que tá apontando, porque é o caminho que nós temos que ir. Você vai avançando até que você chega até a armadilha. A próxima armadilha, o próximo local indicado pelo Grial. É, ali eu vou. Tem a 11, né? Vou fazer o mesmo bagulho que a gente fez no. A 11 é a agulha de obliteração, se não me engano, era num picklock. Ah, é, uma porta. Exato. Eu nem mexo nessa porta. Então a porta. Nem vou mexer. Nem vou tem uma mexer. Porta diante de você, onde o Grial falou, tem uma agulha que oblitera. Deixa aí. Eu acho que eu vou deixar essa porta fechada, né? Vou esperar a galera, né? Okay. É, eu vou voltar pra trás. Né? Tem muita obliteração aqui, não é legal isso. Esses caras não sabem brincar, mano. Os caras não sabem de armadilha que antigamente, mano. Os caras não sabem se divertir, mano. Ok. Fazer e eu quero de vocês a salvaguarda de vocês pra esse são as coisas que vocês usaram, não se esqueçam. Eu não usei nenhuma runa, cacete, e o que eu tô usando aqui é meu limite. E a runa de energia pra. No meu limite. Ah, não, o Constituição, é verdade, perdão. Nossa, mano, eu usei a runa do. É, eu tirei 36, né? 36. Tá, uso. Eu já sei que eu não vou passar. Passei já, só não desafio. Você ouviu aí? Porque. Ouvi. É o valor, o negócio do desafio do teste é o valor que a gente tira na runa, né? Uhum. Como eu sei que eu não vou passar porque eu não tenho proficiência em destreza, eu tô usando como resistência lendária na runa do vento. Olha, foi cagada. E passando. Acabou, gatinho. Não, ouviu. Você aí? Molhou tudo sua bolsa, gente, eu vi. Põe em cima do isopor que é melhor. Não vale nada. Me dá uma dica. Eu sei lá, eu só tô falando. Só a gente no caos, filho. É, a Siri tá conseguindo. Tá transformando mais um em agente do caos. Tá convertendo todo mundo. É. Vocês falam pra lá, fala, mas vem todo mundo, o mesmo caminho que eu. Você quer, Marinho? Você quer água? Eu não vou descer agora, descarte. Piscate! Esse não é eu chamando o Zuko. Depois de alguns momentos, quando você tá lá aguardando diante da porta, né? Meio triste porque tem uma porta. e sabemos que é uma armadilha e se mexer nessa merda. Aí chega a Toph finalmente. Pera, antes. Eu quero passar aqui. Eu quero vir aqui, ó. No B. Ah, é? Se você tem que passar aí, é verdade. Vou passar na velocidade. Na velocidade? Pô, eu já tô a milhares. Tá pisando? Ou... Não, milhares. Voando. Hã? Voando? Filho, ele tá ali, velho. Né? Eu tô a milhão. Eu chego ali, eu dou um pulinho. Se eu reativo, mas não pega ele, por causa da atividade da velocidade aí dele. Eu vou dar um boost. Estourar a barreira do som, né? Provavelmente é isso que ele vai fazer. Ele vai chegar aqui, tiver chegando ali, ele vai dar um burst pra passar a velocidade pra ele não ser ativado pra. Atingido pela bagulho que ele vai ativar. De que forma que você vai atravessar? Correndo? Correndo? Tô correndo. Ah, Narutinho. Chegou ali, eu sei que é o bagulho de ativar, eu dou aquele pulo. Ah, você vai saltar. Eu dou aquele. Foi o que eu falei, eu dou o pulinho e continuo. Ok. Beleza, quanto que deu o seu rondo da velocidade mesmo? 68. Olha o pulinho dele, não, já. Isso eu não joguei nem dado. É só os valores de hoje, né? Porque tá triplicada. 68, né? É. Tira 10. 58. Divide por 2. É. 26. 26 não. 28. 29, né? 29. Eu tô no 8. Tira 1. 28. Tira 1 da força. Ah! É um teste de atletismo isso aí, pra você saltar. Tem proficiência em atletismo? Uhum. Atletismo e acrobático. Joga um teste de atletismo com mais 29. Doze mais 29. Mais o meu bônus, então deu 29. Mais quanto eu tenho? Mais 29. Mais 29, perdão. Então deu 29, 30. Tipo, a gente já tá falhando já. Deu quanto? 12, deu quanto dado? 12, 29. 12. 30, 41. 12 com 12, 24. Já voltei já. 41 mais 17, 58. É só um. É verdade, passei. Deu 50. Deu. É, menos. Três. 4 metros e meio. Só 4 metros e meio. Pra saltar isso é facinho. Qualquer um de nós consegue saltar isso sem rumo de velocidade nenhuma. Então vai tomar no seu rabo. Eu acho que eu não pulo, não. Matei. Eu já saltei essa distância. Ou seja, é humanamente possível. Pra alguém que tá com a ronda da velocidade. Que solta mais de. Você sai de metro, mano. Solta a distância, velho. Cai lá na frente. 8 metros. E continua. E aí chega onde tá o mano. Nossa, não, as armadilhas. Nossa, não. Uhum. Eu já pulei essa distância também. Assim, é cair. Só A distância é a mesma. De pé a deitada é a mesma. Importou o jeito que ele caiu, ele só importou a distância. Meu corpo deslocou mais de 4 metros, então aí. A fera do pântano, mano. É a fera do pântano. Mano, eu imagino o Jeff na casa dele, peraí, deixa eu ouvir a gravação, como é que ficou. Aí chega esses áudios de... É o Eric quando ele vira a fera do pântano na caverna do dragão. Verdade, mesmo. Eu sou um Grimer, né? Amor, deixa eu perguntar. Sapão. Pergunta. As criaturas ficaram ou elas estão vindo? Ficaram. Morreram. Ficaram? Não, eu falo, vamos indo. Hã? Já era, filho. Vambora. Vou levar comigo. Vou levar com você? Vou fazer eles me ajudar a passar pelas armadilhas. Porque eles são daqui. Me joga destrar animais. Vamos ver se vão. Eu ajudei eles. Ó, essa daqui é as armadilhas de... 20 natural. Ok, pega uma carta e eles vão você. Uma sadia. Obrigado. Um big lock. Então, provavelmente, se a gente abrir essa porta, ela ativa. O que você tinha atrás dela? Deixa eu tentar ouvir. Faz um teleporte aí. Ah, não sei. Vou tentar ouvir que tem alguma coisa atrás da porta. É na 11? Eu posso tentar ouvir também. Você vai em qual lugar, Cire? Eu vou no B. B. Mostra pra mim onde que é o B. Ah. Ok. Certo. Para diante da porta. Você vai indo acompanhada diante do... Opa. Que isso? É que eu cheguei muito rápido. Opa! Toca na porta, pelo amor de Deus. Eu tô tocando. Você na para porta. E... Vem aquele vento, assim. Agitando seus cabelos. Porta, até sai... Porta, até sai na porta. Meu Deus do céu. Mestre Toff! Desculpa. Mestre Magaira, inimigos, vou atacá-los. The Saiga! Do Curves. É o... É amigo. Ó, oh, tem certeza? Tenho. Aquele ali me parece meio estranho. E aquele ali, não sei não. Aquilo ali corta pros dois lados. É o Slayerin? Eles que escolhem, hein? É, o Elizabeth. É o Elizabeth, né? Porque a Elizabeth tá com a armadura. É o... Não quer matar nenhum deles? Esse aqui é o... Não. Tem certeza? Absoluto. Esse aqui é o Tessari. Posso fazer isso facilmente. Posso fazer isso facilmente, por favor. Ok, prefere matar os inimigos. Já estou entendendo o seu modus operandi. Esse é o Tessari. Tessari é um item inteligente que eu e a Cia encontramos ali atrás. É, e por ela não estar com você, ela foi atrás de outro. Meu pronome não é ele dele, Mestra Magaira. Tampouco ela dela. O que que é pronome? Ah, droga. Uma pessoa ignóbil. Bom, não tem problema. Eu não sou algo do gênero masculino. Tampouco do gênero feminino. Mas eu sei que não. Você não tem nem o que o menino tem, nem o que a menina tem. Não tô entendendo. De certa forma, pela sua espécie, sua civilização, diria que eu sou espada. Não, corta pros dois. Corta pros... É, tem... dupla. Essa é uma espada, mas... No que isso aplica no ser humano? Acredito que ele esteja falando que ela é considerada um objeto. Então, eu sei que ele é um objeto. Você tem que tratar ele como um objeto. O Tessaiga, a Tessaiga, fica meio estranho. Ah, mas tudo bem, pode me chamar como preferir. Ela prefere Itessaiga? Itessaiga. Uma espada que é o gênero neutro. Que é o gênero? Vai tomar do cu. Em Valcar não tem gênero neutro pra pessoas. Ou não foi plantado aí do. Sinceramente, não sei por que essa preocupação agora. Porque quando eu perguntei como você gostaria de ser chamado, você falou que eu escolheria. Então não tem por que você querer se rebelar agora. Não, estou me rebelando. Apenas explicando, tentando esclarecer as coisas. Mas tudo bem. Pode continuar me chamando de Otessaiga. Não tem problema. Isso tá meio estranho. Como eu disse, tanto faz. É porque Tessaiga, na minha língua, significa... Um mano discutindo com uma espada. Significa presa. Ah, compreendo. Qual é a sua língua? Poderia me ensinar? Eu adoraria aprendê-la. Sim, mas isso não é aqui no lugar nem momento pra isso. A gente tá percebo. Tem criaturas estranhas aqui que... Eu dou uma olhada pra Lisbeth pra ver a reação da Lisbeth vendo um cara pela Toff discutindo com a espada. A Tessaiga vai flutuando assim, chega perto do Murin. Para assim perto de você, olha... peculiar. Vai até a Lisbeth. Vai na cintura da Lisbeth. Olá, como você vai? Oh, interessante. Interessante. Oh, muito bom. Vamos nos dar muito bem. É um prazer. Cumprimentando a espada da Lisbeth. Vai até o Griel. Olá. Aí abaixa assim. Oh, fascinante. Em dose dupla. Aí o Griel levanta as mãos. Interessante. Em dose dupla. Não é quatro? Mas é 4, cada dos pés também é considerado. Não. Quatro, vai, vai no celeirinho, chega perto do celeirinho. Oh! Condutor. Esse aqui dá choque, mestra. E volta pra você. Meu machado, ele não se familiarizou com o machado. Claro. É. Porque o machado não é inteligente. Eu uso. Mas enxergo, da Top também, da Lisbeth também não. Eu uso farejo. Eu uso osso. A dela é? Que, é. Eu sinto. O que você faz mais, além de retalhar? Eu sei cantar e dançar. Isso já ficou nítido. Come on, baby, come on. Queimar acho que não isso consegue. Ficou nítido, mas você tem algum truque na manga? Sabe fazer? Manga? Eu nem manga possuo, mestra. É, assim como o gênero também não, então... Leva tudo ao pé da letra. Então como que eu poderia ter algo na manga se nem manga eu possuo? Você tem algo na... Guarda. Na guarda? Obrigado, meu. Oh, ele é sábio, mestra. Ele é muito, mais do que... Perceba por que eu considero um amigo. Não, não tenho nada na guarda. Estou em forma de lobisomem, não quer dizer que eu não penso. Mas você tem habilidades? Eu percebi que quando eu cheguei lá onde você estava, você tinha uma névoa forma de demônio. E seus rubis brilhavam com mais intensidade. O que isso representa? Repete. Quando eu o vi, percebi que o seu... havia uma névoa na sua volta. E eu percebi que ela deu uma modificada quando eu cheguei, assim como seus rubis brilharam com uma certa intensidade. Assim, é só pra dizer que estou ao seu dispor. Isso é estranho. Enfim. Vai se acostumar comigo, mestre. Eu me acostumo com muita coisa. Que bom. Gostaria de me empunhar agora? Não, fica tranquilo, fica à vontade. Ah, está bem. E, bom, sinta-se parte do grupo. Obrigado. Lisbeth, Theon. Theon não tá com a gente. Theon não tá com a gente? Não. Isso, ficou lá com os deuses. Tu pode crer. Murin, Celerin. Sim, Murin. Olá, Murin, é um prazer. É só pra. Não vou botar minha mão na lâmina. Só pra. Não, esqueci, mas só formalidades. É. Não faz assim, né? O certo ele dá guarda pra pegar na mão, né? Esse aqui é Deus Dragão, esse aqui é Griel, Avatar de Glória, esse aqui é Lisbeth, o Anjo Vingativo. Não, é um prazer conhecer todos vocês. Estou a serviço de Mestra Magaira. Meu nome é Tessaiga. Acabei de recebê-lo. É um nome muito bom. É uma homenagem a um Batossai que tinha. Não é, mas. Vai ficar certo. Lá na minha terra, mas enfim. Depois me explique, por favor, o que é um Batossai, mestre. Vou ficar aqui no seu ombro, apoiadinha, aguardando suas ordens. Tá bom. Tá apoiado, tá aqui assim, a fazer. É isso que eu pensei, eu falei, rapaz. Errado que você quiser ao discordar, pra eu perder a cabeça. Se essa espada for amaldiçoada, perdeu a moringa. Não. Você não viu os tons dela, né? Eu. O senhor quer que eu mato? Pera. Como que foi que ela falou? Você quer eu acho que quando ela ataca, ela fica em fúria. Posso matar? Eu falei isso com facilidade. Se a senhora quiser, posso matar. Mano, a hora que ele descreveu, a hora que você mandou ela retalhar a sombra ali, mano, falou com os olhos da brilho intensamente, falou, mano, entrou em fúria, velho. Ele pôs a fúria do bárbaro na espada, mano. Se a gente vai pegar aqui, vai dar bom. Eu acho que não. Mas... a gente tá no plano de Rhyme, o que vai dar bom? Mas não é a sua... Ok, Ciro, você vai até o ponto B ali. Isso. Isso. Essa sua ambição por item... Como que é? Isso. Essa sala é fechada? Tem uma porta fechando a sala. O que é a armadilha que tem aí? A armadilha que tem aqui é uma explosão de gosma transparente. Ah, melhor das armadilhas. Mas eu não lembro, tipo assim, se era no meio da sala que ativava ou onde que ativava. Entendi. E eu preciso que você me relembre. É dentro da sala. Dentro da sala. Na hora que os Griels entraram... Explodiu. Então eu vou abrir a portinha. Abriu a porta. Eu vou falar com... Qual item tá aí? Meu colar? O colar ele já pegou. É um manto e um anel. Ah, isso é um colar. Você já pegou? Itens. São dois. Nossa, ok. Nos fundos da sala. Não, eu acho que é da planta, de que eu molhei lá e eu acho que tá vazando indo água pra cá. A planta tá mijando? Não, é porque eu molhei a planta por asa por baixo. No fundo da sala existe um pequeno altar. Sobre esse altar, você tem um manto. Longo, escuro. Feito com uma substância desconhecida que parece absorver a luz ao redor dele. E aí, quando você o veste. Eu não vesti. Eu nem pedi. Você tá com o colar ainda, viu? Eu tô com o colar, já peguei o colar. Entreguei o colar na mão assim, ele viu? Pegou o colar na mão. É, ok. Ótimo. E aí você vê. Do lado ali do manto tem um anel de prata adornado com runas antigas que parecem dançar ao redor da banda. Que banda? Da borda, não? Da banda, deve ser. É, deve ser da borda, né? Ah, vai ficar a banda agora. Da banda, tá tocando também. Então a banda é tudo dançando. O centro do anel contém uma gema negra, constante com energia mágica. Que legal. Que eu vou tentar pegar com mãos mágicas porque eu não queria ativar a armadilha. Vai pegar com mãos mágicas? Eu vou. Nossa, os dois. Não sei como o colar ainda não ativou. E na sua mão tá um colar. Isso. Um pingente em forma de uma garra gótica segurando uma pedra de obsidiana brilhante. Atados, né? Atada a garra a uma corrente negra. O colar emana uma aura sinistra e tem um leve frio quando você o segura na mão. Você tem a descrição desses itens ou tem o desenho dele? Tem a descrição. Desenho não. Desenho nenhum. Posso jogar no Midjourney depois pra ver se eu consigo o desenho. Ou no Stable Diffusion. Eu não tenho habilidade pra desenhar isso aqui. Não, quando eu tô imaginando, eu ia desenhar. Não tem habilidade. Mas tem um desenho. Desenhar vai ser da hora. Dá a descrição, ele vai entender. Posso dar passar todas as descrições depois. Certo. Espada, ele falou. Vai conjurar mãos mágicas, Ciro? Vou. Ok. Espada, espada longa. E fala com as criaturas aí. Fala assim, e aí? O que, que é essa gosma que rubis, transparente que explode aqui dentro, tal, vocês sabem? Ué, só que ele não falou se a guarda ela é arredondada ou é a... É que se eles conseguirem falar, eu consigo falar. Não sei se eles são inteligentes ou não. A cor da lâmina, se tem alguma... a lâmina é negra. Putz. Isso ele não falou. Siri, você vai jogar 3d6 separados. Ô Jeff, a cor da lâmina da Tessai é uma espada normal ou é negra? Hã? A cor da lâmina da Tessai. Quando ela veio aqui na minha frente me cumprimentar, qual que era a cor da lâmina dela? Prateada, como toda espada, como normal. Toda espada, 6. 6. 1. Ímpar. 2 espadas e 1 ímpar. Ok. Não é 6d6? Não, é 3d6. Dois tigres respondem pra você. Não sei. Não faço ideia. O terceiro, vai lá ver. Adoro. Eu já falo assim, não vou não, cuzão. Peraí, o terceiro ou a terceira cabeça? A terceira criatura. O terceiro. Poderia tigre. Fazer porque vai lá ver, dá uma tentaculada na sua bunda. Eu seguro não. E joga você. Vai entrar na Discord. Teste de força. É Raiden. Não, na verdade é como se fosse um empurrão. Um chove. Então você joga atletismo ou acrobatics. E eu jogo atletismo tá certo, obrigatoriamente. Tá errado. E eu vou tentar te jogar na armadilha. Na melhor das armadilhas. Eu não sei o que é, então. Eu sei. Porra, falou, você acabou de falar pra ele que eu gosto. Mas eu não sei o que, que é isso. Isso pode ser o fim da Ciere. Ah, vá. Eu sei, quase foi o meu. Eu usei o problema de ser aquela mesma coisa. É. Não, não. A série tá em forma diferente. Pode ser o fim dela. Mas daí já é outunado já. Eu já não sei. Na minha ele época... pode consumir ele inteiro. Que forma você tá, série? Elemental de magia. Se cair um 20 aqui é o fim dela. 20. Oh. Opa! Um. Depois ele pergunta, por que, que você acha que quando você fala que você não gosta de mim? Por que será? Ué, quem dividiu a mente com ele? Pessoa malvada. Pera aí. Tomando seu cu, vai ser grosso. Quem? Um, filha da puta. Ó, só uma coisa. Eu vou detalhar aqui. Quem compartilhou a mente com quem? Ela compartilhou comigo. Você compartilhou com ela? Eu não compartilhei. Você ensinou a discórdia pra ela. Então você aguenta a discórdia dela agora. Verdade, isso foi eu mesmo. A gente tá em Rhyme. A gente tá em Rhyme. Não, foi mais que 10, então ela seria quase morre. O que eu tô rolando? Atletismo. Atletismo. 33. O Tina manda discórdia pros outros e não quer receber a discórdia. Apertei. Você deveria usar essa carta aí na Ciel que não usou ainda. O de mudar o dado? É. Ele já usou. Já usei. E já usei em mim também. Aqui, ó. Tá, só não usei no... Só em mim. Só é você, não. Olha que é um puto heróico. Tá, já, usa de novo. Vai tomar tá seus cu. Não tá vendo. Eu não vou dar item pra vocês também. Eu já tô, já tenho a batossaia. E eu vou roubar. Agora não pode. Já agora você tem desvantagem, Punga. Já roubou do Mur, já roubou da Lizzie, falta de mim. Falta eu vou usar essa carta pra rolar com vantagem. Vou roubar conhecimento da tua mente, porque vocês compartilharam a mente. Exato. 13. Então ela já roubou de você. 19. Eu adiciono um D4, já. Aí eu vou pegar mais 5 no meu. Ok. Beleza, tô gastando uma carta. Te dou uma estocada. Oi? Ah, não é Mantic. Não é ladrão do Mantic. Você achou que você era ladrão, né, no Mantic? A gente tenta, né? Vai aqui. Você não tem ponto heróico? Mas o que é isso? Tô adicionando um D6 agora. 5. Então 19, consigo 24. É, já passou dos 20, crítico. Toma a carta, Jé. Não, tem que ser 4 cartas, então. É verdade, eu passo 4. Não, 20 já deu aí. Tem 1, 2, 3, 4. Passou 5 cartas. Ah, 20, T1, T2, T3, T4. Porra, T1, T1, T2. Será que tá fudendo aí tirar o item e bônus negativo no rolê, mano? Onde que eu tava 24 no dado? Vai tirar o item menos 2. Vai pegar 3 cartas. Qual é a crítica? 24 mais 4. 24 que tava lá, 24 mais 4. 28. Uhum. Tem uma ação lendária? Quanto deu o seu mesmo? Lembrei da. 38 Cieira. É, resistência lendária e ação lendária. Tô falando 28. Como é trap, eu não sei como é que funciona. Meu deu 37. Usa luck. Ele já tirou 19 no dado. Uhum. É improvável. Posso tentar rolar pra tentar um 20. Pode tentar. O 19 ele mantém. É, o 19 ele já tem, já. É. Vou rerolar pra tentar um 20. É o um empate. Se não tirar 20 no. A gente vai no tapa. Se ele não tirar o 20, ele mantém o 19. Não deu 20. Você tá o quê? Esquivando ou resistindo? Eu esquivaria. E agora? Você sabe qual que é o músculo mais forte do corpo humano? Meu Deus do céu. Sabe ou não sabe? Não, você vai me arrepender. Então paga uma peta aqui. Ó, é o pescoço, viu? Eu vou me arrepender. Eu acho que eu vou esquivar. Mano. Não, eu vou resistir. Ai, Deus, vai resistir? Porque vai que eu esquivo e ele passa. E aí que ele vai ativar a armadilha ele. Eu quero não ativar a armadilha. Ok. Ele empurra você, né? Você vai pra frente assim, aí você dá um pisão dentro da sala, você resiste. Aí eu faço assim, pra trás. Pá! Aí vem um tapão nele, né? Tá retardado? E aí você vê os três tigres. Os três lindo, né? Ah, eu também. E aí a frente de você se dá uma explosão. Aí com eles são pinga uma gota do alto, surgida aparentemente do nada. E quando ela chega na altura dos seus olhos, ela explode. Eu tô maturgia, fechei a porta. Fechou a porta? Fechei a porta. Ok, você fecha a porta e você escuta splash, aquela gosma batendo assim na porta. Nossa, desnecessário. Vou abrir uma pratinha na porta. Aí vem, na cá. E vou puxar os itens com mãos mágicas ali. Ó. Bom, você abre a porta e aí você olha lá dentro, né? Ah, sim. Você vê que tem uma poça d'água no alto. Que exótico. Mas não é água. É pra você saber que tipo de criatura que é? É um líquido gosmento ali. Uhum. Tá? E aí pinga uma gotinha no chão. Onde tem uma outra poça. De repente pinga uma gotinha pro alto. Oxi. E a gotinha cai pra cima. A gotinha cai pra baixo. Ah, eu já vi lá no negócio do Neron tinha isso. Uhum. No Neron tinha? Tinha. Exato. Ah, eu já vi, mas eu, não, sala, mas, eu, é, mas eu não descobri pra que que era. Ah, não. Só fecha a porta, filha. Só vaza. Você aciona mãos mágicas, mas os itens não se mexem. Por quê? Por que será, né? Eu descobri tanta coisa de sair da pior forma. É, eu quero tentar saber que criatura que é essa aí. E o que ela faz. O bagulho dessa aqui, você deu alguma dica lá, falou alguma coisa? Quando você estava no meu... Não, não, porque não foi a Toph que viu aquilo lá. O dica é essa, certo. Toph não. Ok. Mas eu falei, bagulho feio. Posso da jogar puta. Alguma coisa? Pra mim, mano, os joga é só né? Desculpa, mas ela quer as criaturas. A dificuldade é bem alta. Pode, tudo bem. Você... Vou... É muito raríssimo. Eu vou puxar na memória do tempo do nada lá. Ok. Né? 70 de puxar cuidado. Algumas coisinhas. Se vira aí. Ah, acho que eu não passo então. Teste de arcano de dificuldade de 70, rapaz. Eu acho que eu passaria, vamos ver. Não, meu dá 57. Não. Ó, 6 e 6. Não passaria. Não dá, dá 57. 70 é muita coisa. E como melhorar isso? Não. É um negócio assim muito, muito, muito raro esse negócio. E quem vê normalmente não sobrevive. Peraí, mano, será que isso... Posso me vangloriar? Tem alguma coisa? Pode. Só eu sobrevivi. Pode. Porque, olha... A gente... Os, itens são, os dois itens são mágicos que estão lá dentro? A gente lembra alguma coisa, tipo... Não dá pra saber. Que a gente fez não dá pra saber. Nada. Você olha e você não tá vendo brilho nenhum. Tem alguma coisa que... Então eles não são mágicos. Dando obliterante? Você olha pra tudo não, ao redor e não vê brilho algum. A gente desenvolveu uma magia pra não... Inclusive não, pra ter resistência. É. Mas, tipo assim, o que eu tava pensando em fazer... É como se fosse tipo, um campo anti-magia, talvez. Fazer algum... Uhum. Pegar uma runa, uma criação e criar, tipo, uma barreira de energia. Sim, dá pra fazer isso. E tentar amenizar o bagulho pra poder passar sobre as armadilhas. Tigre, pô, você. Eu mato um tigre desse. Não... Nesse caso, acho que item não, a gente... Buceta. Eu prefiro um tigre assim. Não, buceta não. Vai fazer um fazer um tipo de buceta, aí ela vai querer brincar. Medo. Criar alguma coisa de... De magia. Pra ficar em todo mundo. Não uma barreira, coisa do tipo. Não, mas é pra questão é só pra gente passar desse porta. Eu tô pensando agora aqui no momento da porta, porque a gente vai ter que abrir essa porta, então a gente vai ativar a armadilha de qualquer jeito. Vamos pegar de outro jeito, então. Porque, tipo, não vai ter como fazer teleporte, ou passo das brumas, ou passo das sombras, porque a gente vai acabar se perdendo galera, no outro plano. Vocês... conhecem... Pronto, o que é que tem que voltar e fazer o quê? Não, vai. Eu só quero uma ajuda. É porque tem algum negócio estranho aqui que eu não sei o que é. Então não é então volta. A mão, volta! Eu não vou pôr a mão! Então o que você quer saber? Então volta pro Bondinoitá! Eu quero saber o que é pra saber se eu posso passar. Você não tem, precisa passar! Preciso! Senão eu não volto. É uma gosma... Mas como você não volta? Você não passou ainda, você volta! Me jogaram. Faz sentido. Te jogaram? Quem jogou? Os tigres. E você ainda quer ficar com esses... Tô brincando, eles não fizeram nada não! Ó, presta atenção. É uma criatura transparente... Você é modesto, falando que é meio. Ela. Eu escrevo lá. Ela... ela. Não, ela faz. Ela tá fazendo uma gosma embaixo da sala e uma gosma em cima da sala. Aí goteja de cima pra baixo e de baixo pra cima. E aí, de vez em quando, se você tentar entrar na sala, ela explode. Pra jogar pra todos os lados, sabe? E as criaturas falaram que não vão porque é dor, morte e sofrimento. E você quer saber o que é e você quer ir lá? Não, eu não. Eu quero saber o que é pra saber o porquê. Porque aí eu quero saber se eu passo ou não. Se os bichos já falou dor, morte, sofrimento... Mas você tem que entender que são criaturas de Heinen. Eles tentaram me jogar. E você quer ficar com eles ainda? Eu nunca disse que eu vou ficar com eles. Tá, mas você tá fazendo eles acompanhar você. Eles estão aqui porque eles querem. Tá. Duvido. Pela essa descrição, eu vou ter... Alisa você assim com a cabeça, nem um gato e te joga pra dentro da sala. Tá fechado. vou tentar puxar na memória, mas... Por favor, vejam se vocês conseguem alguma coisa aí. Se vocês já viram. Esse tipo de armadilha eu não conheço, não, filho. Não, é uma criatura, eu acho. Melhorou. É grande, é sexy, se ele não tem. Tem outras crianças. Tá. A descrição assim, deixa eu puxar a memória. Ah, eu vou mandar uma imagem pra vocês. Pera aí, igual você fez, Toff. E eu mando uma imagem da sala pra Meu vocês. Meu Deus do céu. Vocês estão vendo, ó. Criatura. Certo. Vou puxar na memória ver se eu já vocês entenderam? É uma poça translúcida de um líquido viscoso, transparente, incolor, em cima e embaixo. Embaixo, assim, uns 2 metros de altura, tá? A poça flutuando no ar. Ela não tá no quando... teto, ela tá flutuando. Tá flutuando. É, eu também achei que tava no teto. Eu achei... Não, tá flutuando no ar. E aí pinga uma gota, cai na poça no chão. Passa um tempinho, pinga uma gota pra cima. E não é a mesma gota que vai e volta, porque pinga uma gota daqui. Aí pinga uma gota de lá, pinga outra gota de lá, pinga outra gota daqui, pinga outra gota dali, pinga outra gota de cá. Eu achava que era no mesmo, que era a mesma gota, mano, que era no mesmo lugar, gota. Não. Era só no meio da sala. É como se fosse uma goteira num teto, que vai caindo pingos aleatórios. Só que os pingos também caem aleatoriamente pra cima. E a poça em cima não tá grudada no teto. E ela quer passar? Eu quero saber o que é. Com a descrição e vendo a imagem mental que ela passa, vocês podem jogar a cana também. Passem aí, vai galerinha. Vocês podem tentar. Se eu tirar 18, eu chego perto. Então vai, se eu tirar 19. Combinar pra combate. Eu passo. Não, perdão. Peraí. Você tem. Chego perto, então peraí, Dia. Vamos tentar. Você tem quanto de bônus de arcana? Eu tenho 42. Tá, eu tenho 15. Não, é 70, né? É 70. A gente pode. Não, peraí, eu subi inteligência, pera. Ué, funcionaria um pouco. Pera, o Di tá pensando. É. 50 mesmo. 42 subi, foi pra 50. Nossa, então só com 20, né? Só com 20, Di. Mas o Carpes pode te dar um bônus, sei lá. Eu tenho 15, eu não sei pra gente combinar, não sei como funcionaria o bônus. Aí como é que funcionaria o combo, Jeff? Que combo? Dá, por exemplo, pro Carpes dar... Se eu, tipo, se for ajudar ele, é questão pra poder negócio. Se eu jogar ele dado, e o meu valor seria o bônus pra ele... Tá, então ele vai rolar arcana. Você vai tentar utilizar alguma outra habilidade pra tentar dar um bônus pra ele. De que forma poderia ser isso? Ou você é pode usar arcana também. Não, mas arcana eu tenho 15. Mori, escuta, Zé Buceta. Mori, você consegue acessar o seu plano, no caso do Neron aqui? Como se você transportasse sua mente pra lá. Você consegue fazer isso? Porque eu tenho quase certeza. Não sei, nunca tentei fazer isso. Tenho quase certeza que a Ciere, quando explodiu o negócio lá embaixo do lado do Neron, eu lembro que eu senti a mesma sensação disso daí que ela tá me mostrando. Mas eu não lembro, porque eu não. Bom, como eu não enxergava, e agora eu enxergo de uma forma diferente. Mas parece que o negócio emana mesmo a aura primordial. Não sei se você tá me entendendo. Você consegue ter acesso lá? Porque se for a mesma, eu posso tentar assemelhar as duas e puxar na minha memória. Não sei se eu consigo acessar, pois eu nunca fui pro meu plano. Depois que eu me transformei em demônio. Eu fui transportado pra bater. Mas eu tenho quase certeza que é. Tenta puxar na sua cabeça, amor, lá do plano, se o Neron comentou alguma coisa que tinha lá embaixo, se você sabia dos desafios que tinha lá. Tenta puxar na sua cabeça, isso vai me ajudar bastante. Tá, e Jeff, tentando lembrar do negócio lá do plano do Neron, tipo, tentando puxar alguma na minha cabeça, tipo, quando você vê alguma lembrança, não sei se vê alguma lembrança, questão do... Por eu ter me transformado em demônio, você vê alguma lembrança do plano ali do Neron, por eu ter, não sei se fundimento, por eu estar me transformando, não sei. Tem um pouco que eu sugado o poder dele, vamos dizer assim. Joga arcana também. CD20. Nossa, CD20 tá fácil, cara. Só vou usar inspiração. Você tem que tirar 5, Carpes. Você tem mais 15. Não, pode usar a expansão. Mais melhor. Ah, não. Quanto mais melhor, tudo quanto bem. Mais melhor. Como o Murray tá te ajudando, Toff? Como o Murray tá te ajudando, 29. Eu já jogo. Então, soma mais 5. Então, 29. No caso, eu tô falando isso pra ele pra justificar a vantagem que ele vai me dar. Entendeu? Deu 29, falou. 29. Tenta puxar na cabeça, amor. Tenta jogar sua consciência naquele momento lá e ver se você vai lembrar daquele negócio, daquela sala que explodiu. Ver se o Neron, enquanto vocês estavam conversando antes da gente chegar, ele mencionou que os desafios que nos aguardavam lá e se ele falou o nome daquilo. Vim. Você não quer melhorar mais um pontinho isso aí, não? Você tirou 20? Não, só deixa eu passar aqui. Passa pra jeitinho. Ah, só se eu usar um pop heróico e rolar um D6, então. Rola um D6, tira um 6, fica melhor ainda. Mas vá. Eu vou ter que usar um pop heróico pra rolar um D6. Que pelo menos um já ajuda pra caralho, então quanto mais dá de tirar. Vai, tira um 6 aí, Carpes. 3. 3, tá bom. Ok. D2. Então, mais 2, se não me engano é isso. E aí mais um adicional pra cada 5 que passou a CD. Então tá dando mais 4 de bônus. Tem mais 5. Já tem vantagem. Tem mais 9. Tem mais 9. Uhum. Tá onde? Já passa. Se ele tiver tirado 6. Se ele tirar 11, ele passa. 16. Passei. Passou? Passou. Ok, com as descrições que o Mori dá, aquilo que ele viu do Neron, do período que eles. Contato que ele teve. pegar alguma memória do Neron também, como vocês compartilham suas próprias memórias. A descrição que a Ciri deu daquilo que ela tá vendo, daquilo que ela tá sentindo, porque ela tá no local ali, ela tem percepções também além das percepções normais. Essa memória cósmica, memória cósmica. Né? E aí, assim, ele puxando, tentando resgatar informações do vazio, né? Você que compartilha algumas dessas informações, você buscando coisas que você trouxe, resgatou das almas que estavam no jarro das almas. Do momento, do instante momento, do pífio momento que eu fui à eternidade. Sim, o pífio momento que você foi à eternidade. Né? Juntando todas essas informações, um nome vem na sua mente. Morte. Gosma fluida. Ah, tá vendo? É mesmo. Pô, mesmo. Isso é um limo. Um uze. Tal qual um cubo gelatinoso, um pudim negro ou uma gosma ocre, o são. Pudim de piche. É, esse jogo deve ser bem bom. Eu sei o que é isso aí. Isso aqui a Toff não sabe. Não, sabe. Isso é como se fosse, assim, a grosso modo descrevendo, como se fosse um fungo que contamina um ambiente e se espalha por ele, como se fosse um cogumelo nocivo. Então, uma provavelmente espécie de um parasita. Fungo, esses musgos é tudo bagulho dele. Não, não. Tá falando que tudo isso aí é como se fosse, como se lembrasse. Aqui tá criando uma próxima descrição. Isso aí não tem. Não é bicho, não é nada. Só a descrição. Essa daí é o cão em forma de líquido, velho. Aí por mim, eu conheço isso aí, velho. Da pior forma. Uhum. Eu já tomei banho disso aí, situação. Então dá pra passar. Se soubesse o tanto de recurso que eu gastei e perdi. Ele se alimenta de magia, viu? Né? Isso aí. De magia? De tem mágico. É. Tá fodido, ó. Tem inventário de magia. É por isso que o Jeff falou que podia ser minha morte. Sim. Absorve ela inteira. Meu Deus do céu. E ela tem os itens ainda. As panteras não, os tigres são mágicos. Não. É? As gosmas fluídas, elas surgem como um líquido transparente viscoso que emerge de algum ponto de origem invisível. Esse ponto de origem é extradimensional, logo, a gosma pode surgir até mesmo no ar. Conforme a gosma escorre, ela se estabiliza e preenche a área em torno do ponto de origem. Assim, cada encontro com as gosmas fluídas pode ser completamente diferente. Eu quero reivindicar esse nome. Quero ter o direito de mudar. Gosma alemão. Nasci e tô aí. É literalmente isso. Nasceu e tá aí. É gosma alemão. Nasceu e tá aí. Aí, ó. Em determinada ocasião, o fungo pode emergir do chão, como uma nascente subterrânea, lentamente criando uma poça. E talvez não dando um porão, uma masmorra. E outra capaz de surgir como uma espécie de cachoeira. Lenta e espessa que parece escoar do próprio ar. Gosma fluida tem a habilidade de aparecer no deserto mais remoto ou em meio à balbúrdia de uma cidade. É possível que consiga borbulhar sobre a superfície do oceano. Mano, deserto é maldade, hein, velho? Cara, chega lá e faz isso aqui, ó. Uau, nossa! Começa a morrer. A gosma fluida parece uma substância inerte, sem consciência. Começa a ficar desnutrido. Não é cáustica ou tóxica, mas irradia um campo anti-magia. Tô perdendo com um raio de 3 metros. Qualquer quantidade de gosma que seja removida da massa principal torna-se amarela e escurece em questão de minutos, se transformando num material granulado que não adere a nada. Na verdade, a gosma fluida é uma excrescência com enorme apetite para energias mágicas. É um fenômeno natural de drenagem. A energia mística escoa pelo ponto de origem e é substituída pelo resíduo do outro lado. Na verdade, o campo antimagia gerado pela gosma fluida é o subproduto do consumo da energia arcana ou divina. Além dos efeitos do campo antimagia, os itens mágicos que entraram em contato com a gosma fluida perdem permanentemente suas habilidades místicas. As criaturas com habilidades sobrenaturais ou similares à magia sofrem 2d6 pontos de dano temporário de constituição por rodada, enquanto a gosma devora sua carne. As criaturas sem essas habilidades são imunes ao efeito. Na primeira rodada de contato, a gosma pode ser raspada de uma criatura, mas depois disso deve ser congelada, incinerada ou extraída, infligindo dano à vítima. A luz do sol e o frio e o calor extremos destroem porções da gosma fluida. Ao ser destruída, a gosma fluida libera subprodutos de sua digestão mágica numa explosão perigosa que se irradia em 15 metros. Todas as criaturas apanhadas nessa explosão são submetidas a um efeito aleatório permanente de transmutação. Decidido de acordo com a tabela abaixo. Cada explosão gera um desses efeitos. As criaturas podem evitar o efeito com um teste de resistência também. De fortitude bem sucedido. Que legal. Transmutação. Cego, amaldiçoado, surdo, desintegrado, etéreo, gasoso, corpo de fel, petrificado, viagem planar, metamorfose, espada. Gravidade invertida, teleportado, êxtase temporal, envelhecimento reverso. Okay, o alvo torna-se... É o Benjamin Button. É o Benjamin Button. Benjamin Button. Mur, é exatamente isso, Mur. Verdade. Cira, tá ouvindo? Tô. Você gosta muito... dos seus itens, da sua vida, dos tigres aí. Na minha vida dos tigres, sim. Os itens dá pra eu pegar outros, por quê? Então vai atrás dos outros, melhor. Por quê? Isso daí é uma gosma fluida, senhor. Ah. Isso daí é algo que não. Eu particularmente não consigo explicar pra você. Ela deu um certo riso de cinismo agora, mano. Ah. E... o irônico. Só que assim, tudo que... basicamente, tudo que entra em contato com isso, some. Ou se transforma em alguma coisa. Não vou falar pra você com propriedade, mas tem um jeito de destruir ela sim. Ah, é? Com um calor muito forte, okay. Ou um frio muito forte. Bom. E... dá pra produzir? Só que assim, você tem que ser um ambiente controlado. Por quê? Suponho que você esteja numa sala. Tem correto. Condição, você vai ter que fazer isso daí e deixar tudo fechado, tudo lacrado, porque a hora que você matar, entre aspas, você vai explodir. Ah, quer dizer, isso daí vai explodir. Não quero. E aí, se ele absorveu qualquer coisa que seja, vai sair tudo junto. É como se ele estivesse fagocitando tudo de novo. Tá. E você tá vendo alguns itens aí perto dele? Sim. Então, itens mágicos, magia não funciona. E se ele toca alguma pessoa, algum ser, pode transformar permanentemente algum item. Ou seja, pode ser que você esteja diante de várias pessoas. Transformadas em transformadas, itens. Mas acredito que não, porque o Ivo não... Ivan. Ivan? É meu nome. Não... não. Diz que já faz muito tempo que não vem gente. Mas, enfim, é verdade. Pode ser. Fica a seu critério. Entendi. Agora. Eu, um conselho de amiga, não chega nem perto disso aí. Ok. Essa é a minha ideia, Toff. Então tá bom. Então, agora que você me prepara, disse. Mãe, se prepara, gente. Eu tenho que voltar pra salvar a Cia. O que você sabe sobre abrir maçanetas, fechaduras? Ivan com a espada. Ivan, saiga. Ah, saiga. Não, elas podem ser violadas por um ladino com grande experiência. Você não sabe abrir? Eu sou só uma espada. Vai te rolar sete por uma espada. Espada. Também pode dizer que eu sou o espada. É ruim falar assim, né? É estranho. Eu sei. Vocês se apegam muito a essa questão de gênero. Eu não sei de onde que você veio, mas isso daí é... ou vocês estão muito mais evoluídos ou são mais retrógrados do que a gente, mas enfim. Não, impressão sua. Sou apenas uma espada. Aí agora a Ciro vai morrer e a gente tem que abrir essa porta. Gabriel, o que você foi? Quem ele foi não que você vai viu? Morrer. Esqueci. Aqui ela faz que... uma agulha. Agulha obliterante. Mas ela sai de dentro do... sim, quando tenta abrir ela fica lá. E você... a gente pode formar uma agulha. Ou várias agulhas. Não só sabemos. Quando tenta abrir, e se tirar as dobradiças? Vai abrir? Que dobradiças? Ah, não sei, não tô enxergando. Eu vejo ela de outra forma, não vejo de acredito que se a gente for sair de qualquer parte da porta, ela vai disparar a armadilha. Não tem dobradiça? A porta... ouviu uma fera do pântano? A porta de que material? Será que tá aí dentro? Essa porta, ela é de tijolinho baiano. É, assoprar não vai deixar. Oxente. Bichinho. Oxente. Aí. Tijolo baiano. Como é que ele chama lá na Bahia, você sabe? Tijolo baiano? Tijolo. Tijolo. Tijolo. Já sou baiano, velho. Mas que tijolo você quer? Dos furadinhos. O nosso. Lá ele. Aí fala furadeiros. Lá ele. O nosso. É uma nosso. Porta de ferro. Ferro? Ferro. Falou tijolo furadinho, lá é. A distância da porta até o outro corredor anterior. Cadê o mapa? Pega o mapa aí. Olha lá, hein? 8 horas, últimas ações, hein? É aqui, né? É aqui. É, tá aqui. Isso. Tá no 11 aí. Tá. Bom, eu chego. Eu vou mais pra trás, pessoal. Vamos se afastar. Vou tentar fazer uma coisa. Metal. Metal. Metal! Moldar metal. Aí vem uma agulha. Não, eu já sei. Barreira de energia. Vamos lá, gente. Vamos cortar aqui o bagulho. Barreira de energia. A agulha faz assim, ó. Deixa eu ver aqui o meu bônus de... Missa telegrama. Missa telegrama de energia, mano. Caralho. De energia eu tenho. Eu amasso. Vamos ver se vai disparar. Armadilha. Metal. Domina metal. Posso chamar de Dominator. Sei lá. Não, como que é o nome do... Detonator. Detonator, é. Dominator é outra coisa. Dominatrix. Cara, tinha uma classe assim que era alguma coisa Encantatrix. Com Trix. Mas tinha no dele. Cara, era roubadíssimo isso aí, cara. Sim. Eu lembro que eu conheci um cara em algum grupo aleatório aí que ele fez um personagem desse negócio de Encantrix aí. Encantatrix ela fazia parar o tempo por 24 horas. É. Cara, e aí ia conjurando bola de fogo controlável pra retardar o efeito. Quando passava terminava todas as conjurações, fazia o tempo voltar a circular. E aí tinha milhões de bolas de fogo ao redor do cara. Não, tô pensando em fazer um bagulho aqui, mano. Vai acabar o slot, não? Hã? Acabar o slot? Não, tinha uns combos que fazia pra conjurar infinitas. Eu lembro, tinha um monte de coisa que o cara falava. Um negócio roubado pra caramba. Tô pensando em fazer meio que um combinho aqui de runa, mano. Por causa dessas áreas, tudo medo de se ativar a armadilha, mano. Mas nada supera pum-pum. Acho que não ativa, não. Pum-pum, não. Fazer, tipo, usar a runa do vento pra fazer a barreira do iaço. Procura usar a barreira da energia pra fazer o escudo do Brawl. Eu não sei, acho pra diminuir a intensidade da do negócio. O problema não é a intensidade, o problema é o que ela causa. A intensidade eu tenho menos. Tá. Eu acredito que não seja nem na porta, não acredito. Você viu o jeito do formato disso aqui? Eu acredito que deve ter alguma coisa lá que tá jogando isso aqui. Eu chego ali e o bagulho joga. Você tá de lado, né? Mas a porta tá lá, né? Tá no corredor aqui, né? Vem pra cá. Vamos afastar. É, fica, né? Aí gruda na parede. Tá, vamos no limite. É, grudamos na parede. Lado, não? Não, gente, não tô do lado, mas você quer me fuder. Quero saber se você tá de lado ou na frente do negócio. O corredor tá aqui e a porta lá. Ah, ok. Ele quer saber se você tá assim na parede, ó. É. O corredor tá, a porta tá lá, o corredor faz isso aqui, ó. Eu tô daqui, ó. Eu tô no limite meu de 9,5 metros. Eu vou assim com a 9. Você vai jogar um teste de conjurador. Eu cruzo na parede assim, ó. Só inteligência. Só inteligência? Só inteligência, teste de conjuração. Tá. Já aqui no... 13. Tá, deu 29. Mais os bônus. Quer melhorar isso aí, não? Caralho! Sério? Sério? Mas bom, da inteligência, mano. É só inteligência. Não são proficiência nem nada. Mas 16 é bônus pra caralho. Você não tá falando pra melhorar, mano. Quanto dei? 29, né? 29. Faltou muito? Não sei. Bosta. Não tem como jogar... Vou descrever pra você. Você conjura magia e você vê que a porta ela começa a ceder, né? Tá querendo se moldar... Você tá resistindo. Fazendo uma resistência ali, você percebe que ela vai resiste. Ceder. Tá, eu vou levar. Mas você precisa de mais poder. Eu vou levar ela pra novo nível. Eu tô fazendo ela de moldar rocha metal. Tô levando ela no difere, nível. Indifere. É o poder do conjurador. Não, ok. Tá, então é o seguinte. Eu consigo jogar com inspiração esse teste não, né? Com vantagem, no caso, né? Só um teste normal. Não... Então, jogar inspiração pra jogar com vantagem, sim. Conseguiria, achei que fosse só outro. Tá, vou rerolar. Acho que eu vou jogar com vantagem. Não, as inspirações rerolam um dado com vantagem. Depois, qualquer coisa, dependendo do valor que você tirar, você usa o... Vou gastar uma coisa pra rerolar. Ok. Se qualquer coisa, eu tenho um pouco de ki também. Aí, opa, 18. Melhorou pra caralho. 18, 16, 34. Tu falou haxix? Você se concentra mais, imbui mais energia mágica na sua magia e aí é a porta. Isso é um dardo. Viro de lado pra parede. Atravessa a parede e fica um buraco na parede. Era trintinho. Tá todo mundo bem? Ah, por enquanto sim, agora não sabemos se atravessarmos a porta. Pariu. Você saga. Atravessa a porta pro personagem. Você consegue enxergar a que distância? Tá vendo aquela tocha ali na frente? Tô. Sim, eu também. Quanto é a tua tocha? A tocha tá a 18 metros de vocês. Tá. Você conseguiria, por gentileza, ver o que, que tem lá dentro daquela sala lá? Que a gente não quer se expor, a gente tem medo de que outra agulha obliterante nos atinja. Vai só até a bordinha, faz isso aqui assim, ó. Mas eu também tenho medo de ser atingido por uma agulha daquela. Viu o que ela fez na parede, mestra? É verdade. Tudo bem, então. Vamos lá, pessoal. Mais... Acho que não vai ter mais. Não teremos mais surpresas. Vou até lá, a beiradinha lá. Eu acho que aqui é o bagulho da surpresa. É a masmorra da surpresa. Mentira. Caraca. Assustou. Tô pensando em fazer a barreira, velho. Só você por garantia, avança, mano. Você dá uma olhadinha lá do outro lado. E aí, o que você vê lá? É algo terrível. Oh, é algo terrível. Quer ver, vai ter outro bagulho daquele que a gente quer matar? Você vê um templo, Toff. Um templo todo colorido. Todo alegre e divertido. Tem algum cor? Porque você tem olhos de novo, né? Olha, olha. Olhos da vingança. Olhos da vingança. Da olho da vingança, mas não é o olho e o olho, são espectros, né? Quem olha vê só um bug fantasmagórico. Mas é um templo todo brilhante, não colorido. Dedicado ao deus das trapaças, das traquinagens, da diversão. Rain. Negócio colorido. Tem tanta cor aqui que eu não sei nem o nome. Existe um círculo arcano no centro desse templo. Existe um altar no fundo do templo. Mas ali tem uma antessala. Você tá descrevendo qual? A antessala? É, tem uma antessala. A antessala é onde ficam. Num nível um pouco mais baixo, ficam diversos bancos de pedra alinhados lado a lado, certo? É como se fosse no uma alto, igreja, ali mano. No fundo, é onde fica um altar. E no centro desse patamar elevado onde está o altar, tem um círculo arcano no chão. Eu achei que fosse uma porta ali. Exatamente aquele círculo de teletransporte. No centro do círculo de teletransporte, vocês veem duas cadeiras. Dos poltronas, melhor dizendo. Uma com bolo, outra com a rola. Com bolo e com a rola. Você come o bolo, senta na rola ou senta na rola e come o bolo? Eu esqueci como é que é, mas não é essa fita aí. Ou você come ou você senta, né? Sei lá. Você come o bolo e senta na rola ou você senta no bolo e come a rola? É. Qual que você faz, Champs? Nem outro. Então você fica. Eu como o bolo e senta na cadeira. Porra. Calma, vai que... Duas cadeiras, duas poltronas. Ali é trapaço, velho. Acolchoadas. Vai ter uma pilha embaixo do bolo. Ai, que... extremamente confortável. Vai tomar rolo dentro do bolo. Foi? Não. Não. Por que você perguntou só isso? Nos bancos ali à frente, vocês veem duas figuras que estão sentadas no banco. Ivan? Olhando para o altar. Não. Só para ver se ele olhando para o altar. Com as mãos juntas em direção ao peito. Resumindo. Como se estivessem orando ao deus dos trapaceiros. Para de tirar o papo do gato. Ou estão cagando e andando para nossa presença, porque eu acabei de amassar uma porta de metal. E não, né? Estão cagando para nós, ou não perceberam. Não sei. É estranho. Muito. Eu tô só olhando. Tô esperando a gente entrar. Você tá só olhando em silêncio? Aí dentro. Sim. Pra eles serem ativados. Eu fiz ali. Você quer entrar? Cala a boca, caralho. Tem gente ali. Eu tô falando até agora. Quando ele faz assim. Tem um rosto na sua cara. Assim. Puta. Mas não é um rosto. É uma máscara. Sabe aquela máscara do teatro? Sim. É uma daquela. Olhando pra você. Olá! Seja bem-vinda! Nossa, mas tá vindo na minha cabeça o bagulho do... Ah, esqueci o nome. Até que foi de... ninja do Naruto lá. Eu já Zambu. Vi que é furtivo. É, o Zambu. Porque o ataque veio inesperadamente de baixo em direção à sua barriga. Eu não sofro ataque furtivo. Não? Claro que não. Mas ainda sofre ataque. Não sofro ataque, mas é furtivo. É sempre alerta, né, filho? Ok. Ataque furtivo. Ele fala dessa forma. Lembrei do... Estoca você com uma adaga. Lembrei da menininha lá do background. De Nimbi, né? Vai entrar, de Nimbi, né? É. Estaca o caralho. É só, né? Quero ver você mais rápido. É, nós vamos descobrir isso na próxima sessão. E você? Ah, na patinha. Eu vou não. pegar os itens. Como? Eu subo minha calça, né, um gato sem vergonha. Já que eu não posso usar magia, porque ele vai comer. E os bichinhos não querem entrar? Você não precisa usar magia, você pode arrasar a runa. É o que eu vou fazer. Eles vão te comer. Ele vai te comer. Eu lembro que você tá. Precisa de energia. Você lá. Tá com elemental de magia. Não, eu vou usar a runa do vento. Alimenta bastante ele, quem sabe ele te vomita. Pra pegar os itens. Pode vir, por favor. Runa do vento? É. Como? Eu vou como se fosse fazer um redemoinho de ventinho. Onde você pode pegar alguma lá? Coisa? Eu crio lá, né? Aí ele tira os itens assim, vem no redemoinho e vem... Não tem nada desse mundo de recuperar. Só vocês que tem. Eu também não tenho. Sem passar coisa, pelo negócio, né? Nada. Porque o negócio é aqui, né? Tem coisa que não eu não usei. E de quebra, se explodiu, o redemoinho já não deixa pegar nos itens. Eu poderia usar pra reduzir o dano a zero, mas eu... O que eu tinha mais recuperado, eu recuperei já. Não tem como fazer isso. Por quê? Você pôs um pé pra dentro e o negócio explodiu. O que tem? Ele tá logo na entrada. A volta tá tudo bem, mas chegar na porta não dá. Filho, você botou o pé da palinha da porta pra frente, já você se fudeu. Sala. Desenha, quer um canetão? Dá o canetão aqui, Carpes. Por favor. Vamos lá, vai. Porta. Porta. Uhum. Passe 2. Fala lá, Lucas 16, ó. Você. É tipo isso, assim. Porque você deu um passinho aqui e explodiu em você. Você botou o pé na linha e explode, filho. Então o que eu vou fazer? Vou criar um redemoinhozinho aqui, né? Pra trazer os itens. Venho com eles até aqui, venho aqui, abro um buraquinho na parede e pego eles. Como que você vai abrir um buraco na parede aqui? O corredor é isso aqui? Não, isso é a porta. O corredor chega até aqui? Deixa eu ver. É, não chega, acho. Não, mas é o que aqui? A espessura da sala não... Não, o preto aqui, ó. A rocha? É rocha? Rocha, foda-se! Abra o buraco! A rocha! Tá Siri, só aqui, né? Você tá onde? No B? A rocha. No B? Como você vai abrir buraco ali? Tá bom, aqui, mano! Runinha! Que runa? Runinha da terra, é pedra? Runa da terra? É. Faça um buraquinho. Deu, tá terreno, okay, você merda consegue lá com a runa do vento fazer um redemoinho, puxa os itens do altarzinho, vai até o ponto onde você quer, desfaz a runa do vento. E aí você vai do lado ali com a runa na terra, você vai moldando e abre um buraco. Aí eu uso a runa do vento mesmo pra trazer, porque eu não vou enfiar a mão não, mas eu sou trouxa. Você abre um buraco. E aí tem o corredor onde você tá, um túnel que pega essa espessura mais ou menos, uns 40, 50 centímetros aproximadamente de parede, vazio. Um metro e meio, 2 metros. Aí outra parede de uns 50 centímetros e buraco. É. Tem um vazio, ele vazio é... Tem um espaço literal. Literal. Não tem problema. Qual que é o problema do espaço sideral? Como que o vazio eu tô dando conta do espaço, você não lembra? Das outras salas que a gente viu que a hora que você abriu tava tudo vazio ali? Não tava o espaço, tava vazio. Não, mas ele tá falando, tá o espaço ou tá o nada? Tá o espaço. Tá o espaço só. Você já foi no espaço, lembra como é que é? Não. Eu também nunca fui. Então. Aí, botar a mãozinha no espaço. É por isso que eu não vou pôr a mão. Eu vou usar a runa da. Você já foi do bagulho do vento pra pegar lá e trazer. Você sabe como o cara é. Entendeu? Por isso que eu não vou enfiar a mão. Você conhece o tiozinho. Você sabe como o tiozinho é. Exato, por isso que eu não vou pôr a mãozinha. Então. Ok, você usa a runa do vento pra puxar? Uso. Deu ruim. Você precisa que eu role? Não. Perdeu você dentro da sua maestria e rolar só os testes de constituição. Só isso que me importa. Eu acho que eu nem preciso. Não precisa mesmo. Não, tipo, se tiver 20, 25 no máximo. É, ó. Você passa em todos, só com o bônus só. Ó. Cadê? Mas como ela tá usando várias runas, não sei se do ar, ó, do ar é 23. Não, usando várias runas, uma aqui e depois usar. Beleza. Aqui, né? E tudo terra também é 22. Então nem. O bônus dela mínimo eu acho que é 25, então. O meu de constituição é 31. É o mais baixo, 31. Ok. Então você abre o buraco, né? Tem um espaço vazio assim dessa largura aqui. Mais ou menos, né? Eu consigo. Peraí, vamos lá. Eu sei que o vento vai funcionar no espaço, porque no espaço não tem ar. Mas você tá produzindo ar. Eu tô produzindo. Eu só quero saber se vai funcionar. Tá arrastando o ar de lá pra cá. Isso. Funciona. Mas depois eu vou fechar, porque eu não quero que a gosminha saia, tá? Certo, ok. A gosminha fica parada, né? De boa. Não sei. Mas não faz mal pra ninguém. Faz mal pra ninguém, né? Não faz não, filha da puta. Só faz mal quem faz mal pra ela. Você usa a runa, faz um redemoinho, vem, atravessa aquele vazio ali. Você se concentra mais na runa, porque aparentemente o vácuo tá sugando o seu vento, né? E aí você, concentrada, você consegue trazer pra dentro o seu redemoinho com a capa, com o anel, com o altar e o obliterante. Não, o altar eu não quero. O altar foi junto. Nem o obliterante. Eu largo o altar no obliterante e fecho. Você larga o altar é obliterado e o obliterante vem atrás de você pra te perseguir. Fim da sessão. É, você tava certo, Di. Você tava certo. Por quê? Vocês vão ter que voltar. Eu sei. Eu já deixei o muro em ciente, muro. Mas eu fiz um buraquinho. Vambora. Qual é? O obliterante ele faz lá. Tem que enfrentar os bichos lá. Não sei como vai voltar. É, vai deixar, né? Tá com os bichos aqui. Vai tá com o Chaco aqui, velho. Lembra que vocês viram o obliterante passeando pra lá e pra cá. Sim, mas é. Qual a probabilidade de ele tá passando bem na hora que eu estou trazendo meus itens? 200%. Não alta. É, não. Pobre, tô achando o obliterante ali alta. A chance é que o mestre quiser, essa é a verdade. É verdade. O mestre quis que ele passasse. Se não, se fosse um teste, aí é outra coisa. Ação preparada do mestre. Quando alguém tentar quebrar o bagulho, vai entrar em um obliterante. Ok. É assim, a gente bola uma ideia legal pra não ter que passar no bicho e o mestre vem em cima de nós. Você não imaginou que o mestre tinha um pago pra isso. Próxima sessão, vocês vão ter que lidar com os guardiões e o obliterante. Será que ainda vai conseguir voltar? Tem uns bichinhos ali. Digo-lhes, advirto-lhes que são dois guardiões. Sim, a gente viu. O primeiro já tá metendo ataque furtivo na Toph e anunciando que é um ataque furtivo. Ou seja, é um ladino. É um ladinaço. O segundo não sabe nem que tem um outro aí e outro ali, acho. O outro vocês não viram porque ele é mais furtivo. Não, eu vi. Mas o outro? Eu vi, o chefe falou, seria duas figuras assim, sensado, então. O outro é o pior de todos. É algo terrível. A questão não é os bichos, a questão é que eles estão corrompidos. Não, joga fora, lixo. É lixo? É. O outro guardião, ele foi inspirado em Yu Yu Hakusho. Mas qual o personagem? Eu não lembro o nome do personagem. Ah, isso é bem depois. Você confundiu nós também, né? Mano? Ah, como se vocês fossem saber. Qual que é a descrição? Cabelo preto, óculos. Toguro. Não, não é musculoso, magrelo, não. Meio nerd. Da capa da internet. Não, não é. Tô com a imagem daquele outro maluco de terninho. Mas ainda é o Toguro, mas bem antes. Vamos ver que personagem de. Sem terninho. Óculos. Então, de óculos eu não vou lembrar. É. Nossa, esse foi seu erro. Deveria lembrar dos personagens de óculos. Esses são os piores. Tem uma caneta preta, jogou já? Coloquei aí já, as pratinhas. Vou só fechar. Os pratinhos. Ok, desligando a gravação.